Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu saí flutuando do cinema. Aqui é Carlos Volto e Star Wars, cara, continua surpreendendo. Aqui é Henrique Granado e cada palavra que vocês disserem estará errada. Já que adiantou. Eu sou Marina Val e eu vim de uma galáxia tão, tão distante pra ver a Leia usando a força. Aê! Boa! Aqui é o Marcelo Bassoli e eu gostei. Eu só não sei disso ainda. Você ainda não entendi. Aqui é o Rex e Star Wars virou Velozes e Furiosos do Espaço. Nossa. Aqui é o Azaghal e o Rex tá querendo mudar a imagem dele de que gosta de tudo. Muito bem, nerds! Vamos falar tudo sobre episódio 8. Os Últimos Jedi, mas eu chamo de O Último Jedi porque o próprio diretor, o Ryan, falou que é The Last Jedi no singular, pra ele. Então, eu concordo. Vamos falar, finalmente, com muitos spoilers. Olha, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. E isso reflete o mundo. Tá rolando, sabe, o filme que tá dividindo opiniões do público e dos fãs de Star Wars. Vamos pra esse papo depois de meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Mamas. Lembrando, Azaghal, que este programa foi um oferecimento do PicPay, rapaz! Olha só, Azaghal, temos um recado importante da Nerd Store! E é a campanha Star Wars Festival, Os Últimos Estoques. Rapaz, olha só. Significa o seguinte: nós criamos um hot site chamado nerdstore.com.br/Star Wars Festival, onde você encontra todos os produtos relacionados ao universo Star Wars. São mais de 70 produtos licenciados, como livros, colecionáveis, board games, acessórios, luminárias, camisetas, mochilas, funkos, um monte de coisa Star Wars, aproveitando essa paixão que temos. Todos por Star Wars, e que estamos falando de Star Wars hoje, importante destacar que os livros de Star Wars estão com até 30% de desconto e tivemos o retorno dos Funkos Yoda e Darth Vader, que foram pedidos pra caramba porque esgotaram. Voltaram, né? Olha, tudo no Star Wars Festival. E como o nome diz, Star Wars Festival, Os Últimos Estoques, muitos desses produtos têm poucas unidades em estoque, então estão acabando. Então aproveita, clica no link aí do post, vai lá em nerdstore.com.br/Star Wars Festival e faça a sua festa da força. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, você pode pular diretamente para 12 minutos e 45 fanservices. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Júlio Filizola, o João Paulo Breves, Diego Ramon, Drew Zanerato, Linda Matoli, Gustavo Bonifácio, Luiz Fernando Maihana, o Grupo Escoteiro Unicelva 2MT de Cuiabá. Obrigado, escoteiros! Eduardo Cuoco, Guilherme Albuquerque, Fabiana de Lima Silva, Ângelo Gregory, Isaac Aragão e Marcel Vitorino. Galera, muito, muito, muito obrigado por doar sangue, caras. Temos também a galera do Scalpo Solidário, Rafaela Germiniani, Lucas Heschert, ou Eschert, Marcela Nakamura, Lucas Sagawa, Edmar Rosa, Julia Shimomoto, Letícia Schmidt, João Beltrame, Diana Feltrin e Nayad Pinheiro. Muito obrigado, pessoal, por doar seus cabelos também, suas madeixas quando vocês cortam. Atenção, arte dos fãs. Temos a melhor trupe do Nerdcast pelo Felipe Melo, fez muito maneiro aqui. Também do Felipe Melo, o maravilhoso pavê de copo. Olha, maneiro. Temos também a enfermeira Balbricker, por Marcelo Silva. O Felipe Melo também estava no Madness. Além dos que o Jovem Nerd destacou, ele ainda fez o Zob Angustiado, maneiríssimo. E Jovem Nerd na mão do palhaço. Ele fez outros também. Então entre aí no... Se você não tem um app, você entra no post da nossa page view. Se você tem o app, você viu as que a gente citou. Olha aí. Vai ver também Cyberpunk RPG por Maurício Ataide. Ou Ataide, não tem acento, mas... Por isso que eu falei Ataide. É, pois é, tá certo. Ficou muito maneiro e todas as outras artes você pode conferir aí no aplicativo ou no site... Falando de RPG, Azaghal, e aí? Cadê? Gente, a gente tá trabalhando por vocês, gente. Estamos trabalhando por vocês. Gabriel Gravina, 26 anos, pianista. Rio de Janeiro, RJ. Olha só. Gente, nem contei, mas esse deve ser meu quinto ou sexto e-mail. Primeiro que eu enviei foi em 2013. Olha aí. Perseverança, cara. Então, só acrescentando um pedaço de informação à roda sobre o último Nerdcast Stranger Things 2, não é possível que só eu e o entrevistador do documentário que tem na Netflix tenhamos suposto errado algo a respeito do personagem do Bob em Stranger Things 2. Assim como ele, achei durante um bom tempo que o personagem de Sean Astin era um puta vilãozaço, disfarçado de bom moço. Antes que me digam que é maluquice, aqui vão alguns tópicos que me levaram a pensar isso. 1. Ninguém é tão bonzinho e fofo na ficção. Se o personagem surge na trama com um comportamento meio bobo, bonzinho demais, desconfie. Tome, por exemplo, o professor Quirrell de Harry Potter, o Moriarty de Sherlock Holmes, o que aparece namorando a Molly e tantos outros que eu não lembro agora. 2. Convenientemente, Bob estava pronto para levar o Will de carro quando o irmão não podia. E nessa carona, o primeiro momento em que eles ficam sozinhos, há o conselho péssimo que Bob dá, o que mais tarde, por acaso, impulsiona a possessão. É, spoilers de Stranger Things 2. A série não ajuda nada, ainda por cima colocando uma trilha medonha por trás da fala amigável do nosso lobo em pele de cordeiro. 3. Bob sabia exatamente como interpretar os mapas dos túneis desenhados por Will. Convenientemente, não? Afinal, ele só quer ajudar. E 4. Não havia ainda nenhum vilão humano bem estabelecido nos episódios. Eu jamais poderia supor que no final não teria mesmo. O que só tornaria mais estapafúrdia a revelação de Bob como aliado do monstro, fumaça ou qualquer outra coisa do tipo. Desculpe o longo e-mail, não sei se foi maluquice chegar ao personagem dessa forma, mas tenho certeza que mais gente deve ter tido a mesma impressão assistindo. No início eu também realmente achava que ele estava bonzinho demais. Mas aí depois eu fui vendo que ele era bonzinho. Verdadeiro. E eu gostei disso. Ele era um nice guy. Vinícius Mamed, 18 anos, estudante e desempregado. Ó. Assis, São Paulo. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, blá, blá, blá, blá, blá. Eu não sei o que ele quer com... Stranger Things. Perguntas levantadas. Minha opinião. Ele dá a opinião dele. É o que as pessoas fazem. Steve era um bully na primeira temporada e Billy é só uma tentativa de recriar a fórmula? Pergunta essa é ele. Pergunta. Ah, entendi. Como não tem interrogação na frente que nem o castelhano, fica difícil entender, né? Bem, ele comenta. Steve não é representado como um bully ou coisas do tipo na primeira temporada, mas sim como um garoto popular. Não? Como não era um bully? Rasgou as fotos do outro, escrotizava ele, era bully, cara. Nos preceitos de hoje, né? Porque antigamente, nos anos 80, não existia, normal. Né? Talvez os momentos que tenham deixado essa imagem em suas cabeças foram quando ele cobra o Jonathan pelas fotos e por ele ter pichado coisas sobre a Nancy quando ele estava pistola. Então, hoje em dia, isso chama-se bully. Essa segunda atitude especial eu entendi mais como a influência do casal ruivo sobre ele. Tanto que depois de brigar com os ruivos, ele vai se desculpar com a Nancy e limpar a pichação. E aí ele tem a redenção dele. É disso que a gente tá falando, certo? É, acho que é bem isso. Então ele era um bully, cara. Segunda pergunta. Como surgiram tantos Demogorgons? Uma interrogação entre parênteses, não sei porquê. E Demodog? E o Demodog é só para ser diferentão? Aí ele mesmo responde. Na primeira temporada, quando Hopper e a mãe de Will entram no mundo invertido, eles percebem que há larvas iguais a que o Will vomita saindo de alguns cadáveres. É verdade, tem um que sai da Barbie. Boca da Barbie. É. Ou seja, o Demogorgon não estava só se alimentando, mas também se reproduzindo. O problema disso é que não se sabe como funciona a biologia de um bicho desses. Por exemplo, um Demogorgon em fase inicial e que é alimentado várias vezes durante a semana como o Dart, atinge a fase quadrúpede rapidamente, mas um que esteja no Upside Down pode levar um ano ou mais para chegar nessa fase, pois terá que encontrar outras formas de nutrição ou se alimentar dos cadáveres. Portanto, Demodogs não são Alien 3, mas sim um Demogorgon que ainda não atingiu a fase adulta. Ah, mas aí ele vai ficar bípede quando ele atingir a fase adulta? É, ele tá especulando baseado em nada. Exato, basicamente. Obrigado, e aquele papinho de sempre. Luiz Anjon, 27 anos, ex-jornalista, atual professor de idiomas. Piracicaba, São Paulo. Oi, esse não é o meu primeiro e-mail. Curto e grosso, eis o roteiro perfeito para a terceira temporada. Olha aí. Aí, cara, gostei. Chegou mandando ver. O Papa, pai da Eleven, não o Pontífice Supremo. Nossa, roteirinho galhoca. Fica sabendo de tudo que aconteceu em Hawkins através dos membros da board, lá de diretores, que discordam das atitudes do Paul Reiser, o médico. Papa tem um interesse fodido no Upside Down. Papa quer utilizar o Upside Down como teleporte de tropas militares, criando portais para que eles desapareçam em Moscou. Ah, peraí, tá falando do Matthew Modine. Matthew Modine, é esse. Ah, eu tava achando que era o Hopper, não tô entendendo nada. Não, cara. Porra. Ok, ok. Tá bom. Papa quer utilizar Will para esse fim. Uma das crianças superpoderosas, número 14, sei lá, continua fiel ao lado do Papa até hoje. Isso pode acontecer realmente. Papa enfia essa criança na escola do Will. 14, que ele supôs, né? 14 influencia o Will a ficar pistola com todo mundo. Billy está fazendo bullying com ele. Nancy e o namorado chato se mudaram para a Inglaterra. Muito bom. Intercâmbio. Mike só dá atenção para Eleven. Winona só dá atenção para o xerife. 14 influencia Will a entrar em contato com o monstro novamente, dessa vez de propósito. 14 ajuda Will a domar o monstro com a ajuda do Papa e os cientistas malucos. Will começa a usar os poderes do monstrão. Will consegue aprisionar o monstrão dentro de si. Começa a tentar abrir um portal para o Upside Down novamente, sem sucesso. Turminha briga com Will, começa a investigar 14. Kali e o Esquadrão Suicida da loja de 1,99 chegam em Hawkins caçando Papa e 14. E vira a volta. Will fica absolutamente maluco, depois acaba matando Billy. Nossa! Quando Billy empurra o Lucas. O xerife vai atrás do Will por assassinato, Eleven e Will começam a brigar psiquicamente, Mike intervém, Will quebra o braço de Mike, xerife manda um that's it e avança. Will mata o xerife. Ó. Oh. Fudeu. Winona piradaça. Will e Eleven fazem uma batalha psíquica que começa a destruir a escola. Essa batalha acaba abrindo mais uma fenda gigante no céu. Eleven quebra o pescoço do Will. Caralho! Explosão no céu. Fenda para o Upside Down. Engole a cidade. Talvez o mundo todo. Fudeu. Temporada acaba com a turma refugiada. Demogorgons, Demodogs, Demo puta que pariu por todo lado. No começo tava uma loucura, mas eu gostei. Foi. Uma burra. Caralho, eu também, cara. Eu gostei pra caramba. Assim, eu não acho que tantas crianças precisam morrer, mas eu gostei, cara. Ele só esqueceu de botar aqui alívio cômico do Dustin entre um e outro. Ih, cara. Sete pessoas, sete candango. Sete. Seis candango e uma lady. Pra falar de Star Wars, O Último Jedi, mano. É, exatamente. Rex, começa aí, tentando convencer a gente que o filme é ruim. Cara, já vão metralhar o Rex logo no começo. Sempre. Não, ele pode. É o maior alvo. É. Todo mundo que chegou pra mim falou assim, você não gostou, vem me comparar com os filmes que eu gostei. Mas olha só, Star Wars, ele tem uma identidade própria, tá? Ele tem uma história, ele tem uma origem. Diferente de filmes como Esquadrão Suicida, Batman vs Super-Homens e afins, foram filmes que vieram do nada. São filmes que vêm de concepções muito grandes, de muitos universos expandidos, de muitas histórias em geral, que criam um universo que foi levado aquilo pro cinema. Star Wars, não. Star Wars tem uma história. Não importa os outros filmes que você gostou, não, porque a gente sabe que na genética da sua família existe um gosto meio esquisito. Né? Ok, ok, mas isso não é o caso. Eu acho que é o seguinte, esses filmes, eles não têm uma base forte. Star Wars tem. Star Wars foi importante pra mim. É, como não tem? Ah, olha só. Pera aí, olha a frase. Vamos analisar, Azaghal psicólogo. Star Wars foi importante pra mim. Então. É o que o Rex falou. É. Então, eu não quero julgar as pessoas, mas já julgando, eu acho que o problema principal não é o filme em si, mas a expectativa que a pessoa depositou não, no filme. Não, não é expectativa. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, eu não tinha expectativa em Rogue One e, pra mim, desses filmes novos que fizeram, Rogue One foi excelente. Eu, inclusive, considero mais Rogue One e a trilogia original do que, apesar do Lucas ter feito 1, 2 e 3 muito fraco, na minha opinião, essa nova versão, essa nova origem que ele criou, esse novo Star Wars que foi lançado, eu acho que ele desrespeita muito o universo Star Wars que o Lucas fez. Eu acho que não. Ele, na minha opinião, ele deu um triste fim pros personagens, sabe? Discordo redondamente. Eu também. Totalmente. É você que financia essa merda. É, mas é só, eu Eu financio mesmo, que eu fui ver duas vezes, mas paguei dois ingressos. Eu concordo com tudo que você falou, Rex, até o momento que você diz que Star Wars tem uma base, já tem uma história, já existe um universo, existe uma, como eu gosto de dizer, existe uma textura que você sente quando você reconhece Star Wars. Não é textura, cara, é a força. É a força. Não, mas é, por exemplo, por que que eu não gosto de Clone Wars e gosto de Rebels? Porque Clone Wars, pra mim, não tem essa cara de Star Wars, esse cheiro, esse gosto de Star Wars, né? E Rebels tem, assim, quando eu vejo Rebels, parece que eu tô vendo Star Wars. Então, beleza, então posso começar com um personagem? Só. E eu considero muito mais esse filme do episódio 8 com essa cara de Star Wars, com essa textura, do que o 7, por exemplo. Então, beleza, vamos começar com um personagem, então. A gente pode dar spoiler de cara? Não, sim, já tá liberado, spoiler. Beleza. Luke Skywalker. Você não gostou do Luke Skywalker? Calma, vamos começar com o Luke Skywalker. Era um cara que veio do nada, foi treinado, perdeu os seus mestres. Entre aspas. Foi treinado mais ou menos, né? É, então, entre mais aspas. Não, ele foi treinado, perdeu seus mestres. Ele foi muito autodidata. Aprendeu a dominar a força. Todo mundo sabe que o Star Wars, quando o Lucas fez, é baseado na família Skywalker, é a origem dos Skywalker. Sim. A mitologia Star Wars que a gente conhece são os Skywalkers. E continua o Luke sempre se demonstrou sendo o Skywalker mais forte. Ponto. Porque o cara aprendeu sozinho, ele não desistiu do pai. Quando todo mundo havia desistido do pai, inclusive a Leia, ele fala, não, tem bondade nele, eu sinto isso, eu vou atrás. Ele se entrega, ele vai, ele não mata o pai, ele aceita morrer pro Imperador, e é isso que traz o pai dele. Tanto que a minha concepção sempre vai ser, o retorno de Jedi é exatamente isso, é o retorno do Vader. Pra mim, Star Wars, o retorno de Jedi é isso. É o retorno do lado negro pra ser um Jedi, que é o Anakin. É o retorno do Jedi, né? Exato, o retorno do Jedi, exato. Aí você pega o Luke, que ele resolve treinar de novo, fazer uma academia Jedi, treinar o Jedi, pega o sobrinho. Aí vê que no futuro o sobrinho vai ser uma pessoa má. É. E aí ele chega e vai no quarto, à noite, que nem um pedófilo, com o lightsaber na mão, e tenta matar a porra do sobrinho. Ele pensou em matar. Aí ele chega à noite com o lightsaber no quarto, pensa em matar o sobrinho, por um momento se arrepende, mas já chegou com a porra da espada na mão, não desliga o lightsaber, entendeu? Ia chegar o Tom Cruise. Aí se fosse o Minority Report, ia chegar o Tom Cruise. Exato, era só apertar o dedinho, mas tudo bem, não. Aí ele fica lá olhando pro sobrinho com a espada na mão, aí o sobrinho acorda, joga uma montanha, uma parede na cabeça de reboco, sei lá o quê, apaga o cara, leva os Jedi, aí ele fica arrependido, triste, magoado e vai se isolar no meio do nada em vez de tentar recuperar o sobrinho que ele previu que no futuro ia ser mal. Em vez de tentar salvar o sobrinho, o cara salvou o pai que era o maior terror da galáxia, entendeu? E ele simplesmente vira as costas do sobrinho e vai morar com um bando de velha caduca que cuida de museu, entendeu? De uma raça alienígena, covardemente ignora tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, pra no final usar a força pra fazer uma projeção astral. Projeção. Pra nem enfrentar o sobrinho de... pra no final ele nem enfrentar o sobrinho de verdade, a porra do meio. Caraca, mas ele enfrentou, só não do jeito que você quer. Rex, você, cara, você desculpa, tá sendo... Eu esperava tá. que o Luke, no mínimo, tivesse um fim decente, cara. Caraca, o fim do Luke foi ele foda, ele cara. O fim foi maravilhoso. Ele vindo só de Tatooine. Ah, olha só, primeiro que essa cena dele com o Kylo Ren, que meio que cria o Kylo Ren lá quando ele tá dormindo e tal, ela é contada 3 vezes no filme de pontos de vista diferentes. Sim. Primeiro você tem uma versão meio resumida que não mostra bem o que aconteceu, que o Luke conta. Depois o Kylo Ren conta a versão dele e é diferente. Você olha a cara do Luke, tá diferente. Toda a fotografia é levemente diferente pra parecer que o Luke é o vilão ali. Depois você tem a versão do Luke completa, que já é diferente de novo. Então, não é tão simples quando você tá dizendo, ah, chegou lá, não sei o que, não sei o que. Isso vai de encontro exato, diretamente com o que o Obi-Wan fala lá no episódio 6, quando ele fala assim, que a verdade depende de um ponto de vista. Essa cena é isso, é a verdade dependendo de um ponto de vista. Do ponto de vista de Kylo Ren, o Luke é que cagou no pau ali. E do lado do Luke, né, tipo, ele cedeu um pouquinho ao lado negro, recuou, e o Luke ceder pro lado negro por um segundo é uma parada que já aconteceu 50 vezes no universo Star Wars. Ele falha tão miseravelmente na missão dele que ele fala, brother, metade dos meus alunos morreram e metade foram pro lado negro por minha causa. Eu não sirvo pra ser mestre. Vou sair do jogo. É isso, cara. Não é que ele, tipo, eu fiquei com medinho. Não foi isso. Foi. Ele abandonou. Não, olha só, Rex. Eu acho que essa discussão é justamente essa. Talvez seja o ponto mais forte de cisão entre a opinião dos fãs. É justamente porque, porra, é o Luke. Será que, como que o Luke foi fazer isso que parece que tá desrespeitando a tudo que foi criado através do Luke antes. É importante destacar aqui que o Luke nunca foi um personagem perfeito de retidão. Não, exatamente. Isso que é foda. Exatamente. Desde o começo ele era um cara que... Exatamente. Agora ele não é. Não, mas nunca desde foi. Desde sempre. É, ele sempre foi um cara que ficou na dúvida, ele sempre foi inseguro e isso foi foda nesse filme. Mostrou que ele mesmo, o super mestre velho, ainda é inseguro, cara. Veja, Rex, olha só que interessante a discussão. Você falou assim, ah, ele deram um filme triste pro personagens. Sim, o que aconteceu com o Luke foi muito triste, mas é isso que moveu essa história nova pra frente. Se você quiser ver só a trilogia original, você pode ter um arco perfeito da história do herói. Mas agora já era, né, Alexandre? Agora já foi. Então, mas por exemplo, ó, se você olhar só o arco original, o Luke, ele é tentado pelo lado negro, ele não é treinado como um Jedi, ele é autodidata, fez um curso relâmpago lá com o Yoda e tal. Um curso que, né, que não deu em nada. É, que o Yoda, quando nada, o Luke, cara, foi embora, o Yoda tava boladíssimo. É, o Yoda tava pensando na próxima, tava pensando... É, já na Leia, exatamente. Ele falou, esse aí já era, amigo. Era, exatamente. Esse já era. Então ele passa por todas essas provações, ele é tentado pro lado negro, ele vence o Darth Vader com o lado negro, né? Tanto que o Imperador vem rindo e tal, não sei o que, e só o sacrifício dele se tornando um Jedi torna ele um herói, eles vencem o Império e acabou a história. Mas, se você vai esticar, e aí você pode discutir, estão esticando porque querem dinheiro, e é isso mesmo, no cinema de entretenimento é grana. Dentro da indústria de entretenimento, eu acredito que tem gente que quer fazer a história maneira, eu acredito que a Kathleen Kennedy tem boas intenções, porque não só porque ela tá pensando no cheque dela de bônus no fim do ano, eu acho que ela cuida do legado, o George Lucas que confiou a Kathleen Kennedy ser presidente da Lucasfilm depois que ele saiu. Falhou. Então, e o que acontece? Quando você quer expandir essa história, veja, quando você conta um arco, você não precisa contar a vida inteira de uma pessoa pra contar uma história, você conta um arco, algo que aconteceu ali e acaba. Mas já que eles expandiram esse arco e criaram um novo, olha só que interessante, o Luke fala muitas vezes sobre a vaidade e a arrogância dos Jedi, e como ele e a arrogância dos Jedi, e como isso se apossou não. Até Léo, mesmo... Léo, deixa ele falando Jedi mesmo. Ah, eu tô corrigindo. Não tem corrigir não. Vamos passar vergonha aqui. Tá, e como ele se viu na posição de uma lenda, e ele se deixou levar, e isso é o downfall, a queda de todos aqueles seres poderosos com a força. Aí no o final, Luke nunca teve essa vaidade em nenhum filme, gente. Caraca, você vai ele botar fala uma vaidade. Caralho. Todo o discurso do Yoda pra falar que fracasso também ensina, que você também aprende com seus erros, e você pode ensinar com seus erros, e falar pro Luke, depois de todo esse tempo, você ainda tá olhando pro horizonte. Tipo, cara, é tipo o arco. E o que, que ele Luke fez? Ele aprendeu. Como? Virando uma ilusão. Rex. Se você assistiu filmes que mostram grandes mestres nas suas artes, é sempre o cara evita o conflito ao máximo. E não precisa, por exemplo, tem um filme Depois da Chuva, acho que é o nome, de um samurai, é um Ronin, na verdade, em que ele enfrenta os inimigos dele sem sacar a espada da bainha. Se você vê o Tigre e o Dragão, o Shaun e o Fett lá, luta com a garota com aquela espada lá de não lembro qual era o nome. É a espada banhada, né? Não, ele luta com um graveto. Ah, tá. E foda. A garota com a espada sagrada, milenarra, super afiada. E ele luta com um graveto. Ele não precisa. Quando o cara é foda no nível do Luke, ele não precisa sacar uma espada e ficar dando... Então Rex, ele tá me ligado o lightsaber. Então Rex, tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Rex. Imaginário. Por que você acha que o Luke se uniu com a força naquele momento? O que que fez ele chegar a essa conclusão de que ele tinha que se juntar à força? Cara, novamente, a única impressão que me deu no filme foi ele gastou tanta energia pra fazer aquilo que ele foi consumido pela força. É a única explicação. Posso te dar um ponto de vista? O Luke Skywalker, ele fala, se você me acertar com raiva, ele fala pro Kylo Ren, né? Se você me acertar com raiva, eu nunca vou te abandonar. Então, eu acho que é por isso. Uniu a força, porque agora ele vai ficar no ouvidinho do Kylo Ren. Deixa eu dar um ponto de vista diferente. A lição que o Yoda ensina pra ele, e que ele aprende depois, e a gente vê isso, é que ele começa a entender tudo como ele falhou, né? Onde ele falhou na vida dele inteira, com os aprendizes, com ele mesmo, com a família, etc. E aí, a Rey, em outros momentos do filme, mostram como a lenda Luke Skywalker é mais forte do que a pessoa Luke Skywalker, que é falha, certo? É. Até aí todo mundo concorda? Sim, sim. A lenda do Luke Skywalker, e ele entende que é o seguinte, as pessoas, o mundo, a galáxia, precisa do Luke Skywalker como lenda, porque a lenda do Luke Skywalker é o que inspirou a Rey e vai inspirar tantos outros futuros Jedi, a lenda do Luke. Não é ele como pessoa física ensinando, porque ele é um mestre ruim, ele se deu conta, ele é um péssimo mestre. Ele só fudeu os padawans dele. Então ele falou, cara, eu só sirvo como lenda, então eu vou virar lenda. É isso, cara. Eu achei isso muito foda, cara. E é o que o final do filme mostra com aquele garotinho reencenando a história do que o Luke fez. Mas tá certo, é isso mesmo, cara. O garotinho é o futuro, é a futura geração. E eu também queria complementar que a Leia fala no começo do filme pro Poe, mas também reflete um pouquinho nisso do Luke, da escolha dele de como lutar, que tipo, não, lutar não é só chegar e explodir coisas. Também é ser um bom líder. E a escolha do Luke reflete isso também. Mas ele não vira líder, ele não vira, achando que ele abandona tudo. Ele vira um líder, ele vira uma lenda, cara. Ele vira uma lenda. Ele vira uma inspiração. A decisão do Luke foi de... Naquele momento, a rebelião tava indo pro brejo. Sim. Tinham sobrado, sei lá, não tinha nem 100 negros ali. Não tinha nem 100 malandros ali dentro. Não, tinha 15. Parecia que tinha uns 15, 20 pessoas ali. E eles tinham chamado lá, tinham soltado lá o distress signal e ninguém respondeu. Ia tudo pro brejo, cara. O que o Luke fez foi manter a rebelião aberta e viva. Então, a decisão dele foi a mesma, uma decisão calculada, assim como o Obi-Wan tomou a decisão dele quando enfrentou o Vader no Pra gerar esse sentimento dentro do Luke naquela época, entendeu? Uhum. Foi uma decisão controlada. Eu não vou aqui chegar e virar o Super Saiyajin e enfrentar a Primeira Ordem com o meu lightsaber e a força. É. Isso não ia adiantar, porque uma pessoa só não faz verão. Exato. Não tem como ele derrotar uma Estrela da Morte nova ou um monte de cruzadores. A luta nunca foi só de uma pessoa. Exato. Sempre tinha rebelião no fundo. Ele tinha que salvar a rebelião. Ele não tinha que virar um super-herói no final. Todo esse argumento é sobre a centelha. O que eles falam mais de uma vez no filme. Isso, a centelha que vai reacender o fogo da rebelião. Isso porque eles falharam, mais uma vez o filme tá, assim, mostrando, né, que você tá novamente com a situação em que as pessoas livres estão oprimidas pelo poder do Império e tal, não sei o quê, que agora tem outro nome. E como eles destruíram todos os planetas da Nova República principais no último filme, eles estão querendo dizer que a parada tá muito mais fina do que jamais foi. Tá prestes a perder. A Leia fala: a esperança na galáxia se foi. A gente tentou, a gente lutou até o fim. Isso. E é nesse momento que o Luke, que estava lá vivendo dia após dia, sem saber porquê, ele falou: eu vim aqui pra morrer. Mas ele continuava sobrevivendo. A mesma coisa que o Yoda, que se isolou no pântano e continuou sobrevivendo até que veio o jovem Luke Skywalker, ele chegou nele. O Luke passou a ser o mestre exilado, sobrevivendo sem saber porquê. Tem uma frase muito bonita no filme Náufrago, em que ele fala: eu simplesmente sobrevivi e um dia o mar me trouxe uma vela. E, cara, isso ressoa muito comigo, porque eu vi, por exemplo, esse filme Náufrago quando eu tava simplesmente sem esperança do que eu ia fazer na minha vida. Aí eu falei: continua sobrevivendo que vai aparecer uma vela. E isso que o Luke ficou. Ele simplesmente sobreviveu até que a Rey chegou lá. E é muito maneiro porque ele ridiculariza a coisa. Ela, toda aquela cena dela dá a lightsaber antiga, ele olha e joga pra trás com desdém. Putz, mas isso eu não gostei. Porque, cara, você pode não gostar, mas isso condiz com o personagem que o Luke se transformou. Tornou. Ele tá fechado pra força. Todo aquele passado, tudo aquilo, não significa mais nada pra ele. Então, chegou aqui, você... Tanto que ele fala assim: tá bom, eu vou te ensinar 3 lições sobre o Jedi e você vai ver por que essa merda tem que acabar. É, ele nem considera um treinamento, né? Ele só quer, tipo, calar a boca dela, só, né? Só calar a boca, exatamente, ó. Assim, eu entendo o que ele queria passar, eu entendo o que o filme queria passar, que o Luke não liga mais pra nada disso. Isso não é importante, isso não é relevante pro universo, pra galáxia ou pros Jedi, enfim, que ele quer que acabe. Mas é o sabre do pai dele, cara, sabe? Era o sabre que ele usou, é o sabre que o Obi-Wan deu pra ele. Eu não achei graça, a galera riu no cinema disso. Eu foi uma piada. Eu também não vi isso não, cara. Você entendeu? Foi, pra foi mim, uma piada. Isso foi o que a Disney fez com a nossa franquia. Exatamente, cara. E jogou pra trás. Isso é uma piada no filme. Mas, é uma piada. Mas, Marcelo, olha só, não é uma piada, é engraçado, é inusitado, inesperado e por isso que as pessoas riem. Mas não é de forma alguma piada. É um statement. E é muito mais engraçado, dado ao fim do episódio 7, porque essa cena teve uma carga dramática de encerrar o filme, e aí você, quando vê a continuação dela, tipo, pois quebra totalmente, cara, as expectativas. É, mas então, isso pra mim é meio Thor Ragnarok, assim, sabe? É uma piada, puta, que a gente podia ter ficado sem, assim. Não é piada. O que você acha que ele deveria ter feito? Ele podia ter devolvido o sabre pra ela, ignorado o sabre, mas eu não sei o que ele podia ter feito. É uma cena chata, mas... Mas então, ela foi de mau gosto, entendeu? Ela podia ser chata, mas ela, pra mim, cara, ela foi de mau gosto. Mas isso cai naquela questão da expectativa de cada um, do filme que tá na cabeça de cada um. E aí, tipo, eu gosto disso, eu não gosto disso. Aí são as opiniões pessoais. Então, o que eu queria dizer no ponto do Rex, que até o Alexandre falou, que ele falou: putz, você pode ficar lá no episódio 6. Eu gostei onde o episódio 6 me deixou. Sabe assim? Eu gostei deles lá na Vila dos Ewoks, dançando e cantando. A Leia com o Han, o Luke feliz que redimiu o pai dele. Isso, eu gostei de onde eles me deixaram. Eu gostei de onde o Senhor dos Anéis me deixou. Sabe? não queria que essa história voltasse. Esse é um problema meu, que eu acho que o Rex também tem. Eu não queria saber que o Sam, por exemplo, virou prefeito e tá roubando a merenda das crianças do condado, entendeu? Pra mim é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que aconteceu não com Star Wars. Cinema, cara. Pô, você é mais foi... ou menos... Não, mas eles podiam ter continuado a história, eu não sei. Mas isso já me incomoda desde o início. É uma história... Eu falei pro Dave há uns 2-3 anos atrás. É a história que eu não queria ver contada, sabe? Puta, a Leia separou do Han, o filho deles é um bandido, o Luke estragou tudo, sabe? Assim, é triste, cara, você ver a Leia com 70 anos batalhando com 15 caras na rebelião, sabe? Tipo, puta, essa é a vida da Leia, foi a vida inteira dela assim. Que vida de merda, entendeu? Isso pra mim é muito triste, cara. Não, adendo no Han Solo, né? O Han Solo, por exemplo. Mas, cara, rapidinho. O Han Solo, cara, o Han Solo, sabe? O Han Solo era um general, termina sendo aqueles traficantes com síndrome de do lobo de 40 anos de idade, que volta a ser traficante, é morto pelo filho, abandona a mulher, caralho, cara, tipo assim. É muito triste, cara, é muito... É triste. Essa é a vida da Star Wars, cara. Mas acontece na vida, cara, você às vezes tem um arco de sucesso. Star Wars não é vida, cara, é um conto, é uma história, não é baseado cara, em você, mesmo sim. Mas você tem que se relacionar com a história, cara, de alguma forma, não pode ser uma coisa utópica aqui agora. Sim. Vamos fazer mais 3 filmes mostrando como o Luke é foda e ele fica treinando pessoas e nada acontece porque ele é foda. Não, mas esse é o problema. Ele tá fazendo festinha com os Ewoks. Ô, Rex, se liga numa coisa, cara. Você tá reclamando de como eles estão destruindo as paradas, mas não todos os argumentos... Eles não estão valorizando o que foi criado. Tá, mas todos os argumentos que você tá me dando, eu sempre, quando você fala, eu sempre na cabeça já tenho a resposta exata de mostrar exatamente isso que você tá reclamando, aonde aconteceu na trilogia clássica. Quando você era criança, você viu Star Wars e você teve essa mesma sensação que você teve quando o Luke morreu e desistiu, etc, que você tá reclamando. Você teve quando o Obi-Wan, no meio da batalha com o Vader, fala assim, brother, chega dessa porra. Aí ele pega o sabre, fica parado e espera o Vader bater nele e morre. E é a mesma coisa, brother. Não é. Não ele, é assim. É sim, Rex. Você que não quer aceitar, não, cara. Outro exemplo. Yoda. O Yoda foi se esconder em Dagobah. E aí? É um covarde também? Porque fez isso? Você nunca chamou o Yoda de covarde. Mas tava lá, bem escondido, que nem um velho. Tanto escondido que ficou loucaço. Só o que aconteceu, exemplo, Rex, é que você envelheceu, você amadureceu, você espera mais das histórias, normal, todo mundo, porque a gente assistiu zilhões de filmes depois de ter visto Star Wars quando criança. Amadurecemos, criamos vários sensos críticos que a gente não tinha quando era criança. E hoje a gente vê Star Wars, o novo, né? O velho a gente vê com carinho, porque tem a nostalgia. Mas se você olhasse os antigos com os olhos que você tá olhando os novos, você ia ver que é a mesma coisa. Tudo que você tá achando ridículo nesse, era ridículo naquela época. Só que naquela época você era criança e você não achava ridículo. Cara, entendeu? Star Wars é uma coisa que você vê com frequência atemporal, cara. Não, mas você viu a primeira vez quando era criança, cara. Memória você quer que Star Wars envelheça com você, mas ela não vai envelhecer, cara. Star Wars vai continuar sendo entretenimento não, eu não pra peço infanta pra juvenil. Que ela envelheça comigo. É isso que eu tô entendendo. Eu acho que é o seguinte, existe uma identidade, existe uma história, existe uma origem, existe uma base, e eu acho e ela que tá novos presente filmes... Nesse. Mas olha só, o Rex tem o direito de não gostar, assim como todo mundo tem o direito de não gostar, o Marcelo também e tal, não sei o quê. Mas eu acho que assim, todo mundo viu o mesmo filme. E aí eu acho que os pontos de discussão, eles são baseados só em interpretação. Tipo, você viu, todo mundo viu a mesma coisa, e aí, por exemplo, eu achei foda o Luke ser um Jedi caído, um fallen Jedi, sabe? Eu achei foda porque o que mais haveria de se contar sobre eu a história incrível, do Luke? Incrível, cara. Quando o Luke tá lá no final, que vai queimar a árvore, aparece o Yoda e fala... E você vê que o Luke, mesmo velho, né? Ele ainda é aquele cara inseguro. Exato. Que não sabe o que tem que fazer direito. Que puta, cara. E é ele... o mesmo personagem, só que mais velho. É muito bom, cara. O Luke, ele era impulsivo. Ele não era... Mas ele continua sendo, tanto que ele vai lá, vou queimar a árvore. Aí ele vai andando, chega na porta da árvore e fica assim... não sei se vou queimar mesmo. Ele tava no impulso. Aí o Yoda falou, queima essa porra, queima. É. Ele foi impulsivo. Ele falou assim, vou queimar. Exatamente. E quando ele Yoda queima, ele, não, meu Deus, os livros! Não, e ele foi impulsivo quando ele falou assim, fiz merda aqui, falei com o professor, vou embora, vou fugir. Exato. Isso não é impulsivo? Se ele tivesse pensado um pouco, ele poderia ter ficado ajudando a rebelião, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? O Yoda, quando ele apareceu a primeira vez pro Luke no Império Contra-Ataca, ele faz aquele teatro, aquela encenação, aquela bobeira, e depois ele se mostra ser um mestre Jedi. A atitude dele muda durante o filme, durante o 2 e o 3, e você vê esses mesmos comportamentos dele como mestre no 1, 2 e 3. Ele é um cara sensato, sério, e quando ele aparece de novo, novo, no filme, nessa nova versão, ele aparece fanfarrão de novo. Aquele jeito piadista, bobo, sabe? É, porque sabe? Ele tá... Porque ele tá morto, cara. Ali ele tava de boa. É um morto muito louco. Brother, você quer que todos os personagens sejam bidimensionais, você quer que eles não evoluam, que eles não, não podem não ter evoluir, reações diferentes do que eles tiveram no outro filme. Mas não evoluiu. Ele se mostrou assim todos os cinco filmes que ele apareceu. Cara, se ele foi como mestre Jedi até o final. Se ele foi espirituoso final, ele o suficiente. Assim. Cara, ele não voltou, cara. Ele tava fazendo graça com o Luke, cara. É, ele falou, que saudade que eu tive de você. É, mas ele é isso, porque esse é o Yoda que o Luke conhece. Não, o Yoda que ele conheceu é o Yoda mestre. Então, peraí. Então você tá me dizendo que você tá defendendo o Yoda que fica que nem o ursinho Gummy pulando com lightsaber. Que aquele era o Yoda mestre também. Eu tô também falando a interpretação mas... do personagem, a seriedade. O Rex, ele não precisa ser sério o tempo todo. O discurso do Yoda é tão bonito que eu acho que, assim, eu entendo você ficar um pouco bravo, mas eu acho que é tão bonito que tá acima de qualquer zoeirinha, sabe? Eu acho que em alguns momentos o filme realmente pesa e no humor demais. Eu concordo com o Marcelo nesse ponto. Mas sim, só que eu acho que no Yoda, a mensagem ali tá tão clara, tão bonita, que, foda-se se ele quer. Ele só entra zoando, né? Ele entra, zoa e fica sério. Não, eu gostei. Ele entra, zoa e vai zoeira até o final. Não faz zoeira até o final, é. Ele passa a mensagem e depois é o que chamam aí de fanservice. Ele faz aquela brincadeirinha e depois ele senta do lado do Luke e fica observando a árvore pegar fogo depois que passa a mensagem dele. Puta, cara, esse momento é de arrepiar, meu irmão. Só não foi melhor porque tacaram tanto Photoshop no boneco que ficou meio artificial. Porque era um boneco mesmo, não era CG. É. Mas tava muito trabalhado no Photoshop ali, né, cara? A plástica do outro mundo. O negócio é que você tem um personagem, tipo, o Yoda, que você foi apresentado no Império Contra-Ataca. Ele foi apresentado no Império Contra-Ataca. Conhece ele no Império Contra-Ataca. Ali no Império Contra-Ataca, você tem um personagem zoador que tá ali com um possível pupilo, zoando ele e vendo, tipo, até onde esse garoto vai. E ele zoa ele, tem piadinha, tem o tempo inteiro isso naquele período. E ele tem os momentos sérios e tem os momentos engraçados. Que reflete exatamente com o que o Luke faz com a Rey. Exatamente. Não. Eu não achei. Exatamente. É, o Luke pega a mesma tática que o Yoda usou pra ensinar ele, é a tática que ele usa pra ensinar a Rey, porque foi o mestre que ele teve. Foi. Mas é interessante, sabe por quê? Olha como é interessante a evolução do personagem e como eles são diferentes. O Luke nunca, nunca poderia ser um mestre como o Yoda, por exemplo. Porque o Yoda tem 800 anos. O Luke é um humano normal. A vida dele é completamente diferente. A observação dos fatos é completamente diferente. Sim. O entendimento da passagem do tempo é completamente diferente. E aí você vê que o Luke fala assim, ó, eu vou te ensinar três paradas aí que você vai desencarnar esse negócio de Jedi. Aí ele fala o primeiro teste, né? Senta aí, medita, não sei o que lá. Aí ela medita, ele vê a força dela, ela vê que ela foi atraída pelo lado negro, e ele fica com medo e bolado, porque a vivência dele mostrou que o lado negro é sinistro demais. Que, sabe, olha o histórico da vida do Luke. O pai dele caiu pro lado negro, cara. Ficou completamente deformado e mutilado. Passou a vida inteira fazendo crueldades e se redimiu no último segundo. E aí o sobrinho dele, que tinha um poder cru, como eles chamam, também foi pro lado negro e chegou a despertar sentimentos muito agressivos no Luke, assassinos, de querer matar o próprio sobrinho pra impedir que o lado negro tivesse essa força novamente. E aí ele vê essa mesma coisa na Rey, e isso deixou ele apavorado. Puta, cara, como é que você não fala? Esse personagem tá demais nesse filme, cara. Ele fala assim, chega, não dá pra encarar isso, eu não aguento mais essa merda. O lado negro, sempre que vem pra cima de mim, fode tudo. Não dá pra ser, eu não consigo mais flertar com isso. E não é mais um motivo pra ele não desistir? Cara, sabe como eu explico essa cena? Depende de como a pessoa reage, e o Luke não é assim. Por que que eu amei esse Luke caído? Porque a gente não conhece o que aconteceu depois, né, dele virar um mestre Jedi e criar a nova ordem Jedi. A não ser que você leia os livros e tal. Não fala nova ordem Jedi, que aí fica muito confuso, né? Porque já é First Order. A gente tem 30 anos que a gente não viu. Então a gente tá meio que entendendo o que aconteceu nesses 30 anos. Isso, na verdade, dá pra entender por que o Rex... A gente também, mas no caso aqui especificamente o Rex e o Marcelo, são tão apegados aos clássicos, né? E aceitam menos a mudança. Uhum. Porque a gente teve que ver esses filmes muitas vezes, repetidas vezes, né? É isso que vocês não entendem. Não, eu entendo, cara. Eu não tô... Gente, eu sou a favor de evolução. Rogue One foi um bom exemplo disso. Eu discordo das suas impressões com o filme, mas eu entendo, assim, sabe? Só que eu gostaria que você tivesse gostado do filme porque eu fiquei feliz de ter gostado, entendeu? É. Por que que eu curti esse look que você não curtiu? Porque quando fiz o exercício de imaginar, ah, ok, estamos numa nova história que é muito depois daquele arco que a gente viu, o arco heróico, quem o Luke vai se tornar? E aí o desenvolvimento que eles fizeram foi justamente ele encontrar um ser próximo a ele, de sangue, que tinha um lado negro muito aflorado. Como ele já teve. Como é, exatamente. E esse cara foi o maior desafio. Que, tipo assim, eles contam no episódio 7 que eles levaram o Kylo Ren pra ser treinado pelo Luke porque ele já tinha muito Vader dentro dele. Abre aspas, fecha aspas. Então... Sim. Desde o nascimento, desde o crescimento, desde antes do treinamento, eles notaram que o Kylo Ren era muito forte com o lado negro, entendeu? E aí foi por isso que deram essa pica, essa responsabilidade na mão do Luke. E foi a maior fraqueza do Luke, lidar com o lado negro, o cara que foi mal treinado, autodidata, que chegou quase lá e voltou no último passo. Então, mostrar que isso pedaçou o Luke como mestre foi tão interessante porque ele mesmo fez um paralelo, e aí que você vê como o personagem foi ficando sábio e foi mudando com o tempo, onde ele conta a história dos prequels falando assim: os Jedi, no alto de seu poder e influência, deixaram a República ruir por um Sith, um cara. Só te fazer um pequeno adendo que eu achei muito engraçado, ele fala Darth Sidious e tipo, o Luke já conheceu o Imperador, né, ele não fala ah, deixou o Imperador, ele fala Darth Sidious. Ele fala, cara, quem falou pro Luke, né? Aí você, ele estudou, fica viajando, estudando os livros ali. Exato, mas você fica viajando assim, cara, em algum momento ele teve que conversar com o espírito do Obi-Wan ou do Yoda. Sim. E alguém contou essa parada, porque exato. Tipo, ele não sabia do Darth Sidious, não, né? ele foi sabendo, exatamente. Muito louco, né? Mas eu achei interessante, porque isso já me colocou na cabeça, olha, toda uma evolução do Luke, de ainda falar com o Obi-Wan, com o Yoda, entender o que aconteceu. E aí ele sabia a história dos Jedi, como eles ruíram, e como ele ruiu, e aí olha só que pensamento animal, ele fala, a luz se vai, se os Jedi morrerem, isso é vaidade, a força é muito maior do que isso, cara. É exatamente isso que faz ele mudar de ideia, cara. Exato. Assim, sobre a continuação do Jedi. Eu tenho feito uma analogia muito engraçada e ajuda um pouco a desmistificar essa questão do lado negro e da luz. Porque assim, a única coisa que eu posso dizer que eu não gosto hoje, depois de adulto, na trilogia clássica, é que eu acho ela muito maniqueísta, né? Assim, ela é simplória, né, no maniqueísmo dela. É o bem e o mal e você não tem dúvida. E até por isso ela não é polêmica, né? Você sabe muito bem quem é o bem e quem é o mal e não tem essa de ah, eu gosto mais disso ou daquilo. E agora eles estão tentando mostrar que essa energia, né? Que independente da religião, acredita que existe uma coisa superior a nós, seja uma energia, seja um deus, seja qualquer coisa, essa coisa não é tão maniqueísta, eles estão colocando isso de uma forma lúdica no filme, mas aí eu tenho feito uma analogia que facilita a mostrar por que que o lado negro não é 100% mal e o lado da luz não é 100% bom. Imagina que o Luke fosse uma pessoa normal do planeta Terra, que teve uma criação abusiva com um pai alcoólatra. Imagina que o lado negro é o álcool, e aí o pai dele sucumbiu àquele álcool, e aí por causa do álcool o cara fez coisas terríveis, matou a mãe, matou o irmão, matou um monte de gente e não sei o que, e no final o álcool foi a derrocada dele, sei lá, morreu de cirrose. Porra, pra visão daquele garoto que cresceu com aquilo, o álcool é a personificação do mal. Então quando ele vê alguém bebendo, ele fala, brother, não chega perto dessa parada. E é por isso que ele tem tanto medo do lado negro, e quando ele sente isso no Ben, qualquer outra pessoa, ele fica desesperado. Quando ele vê a Rey olhar pro abismo lá da ilha e ela ter curiosidade de ver o que é aquilo, ele fica em pânico, né? Porque pra ele, cara, não, nada de bom pode vir daquilo. Né? Como se um alcoólatra, ele tivesse problema com o alcoolismo de uma família, ele fala, cara, ninguém pode beber e nada de bom vai sair do álcool. Mas isso, né, enfraquece o personagem num só ponto que se tão eu, grande. Não, de forma não, nenhuma, cara. Enfraquece. Porque o que o filme tá mostrando é o seguinte, que se você beber socialmente, entendeu? Você bebe um copo de cerveja, você não vai morrer por causa disso. Você botar o Luke tendo medo de uma coisa que ele enfrentou e venceu, e ao mesmo tempo que ele abandona as pessoas que ele teria que ajudar, como ele foi tão dedicado a tentar salvar o pai. Mas você não sabe como foi isso depois do Retorno de Jedi, ele, cara. Ele vira as costas pro sobrinho e depois ele vira as costas pra uma pessoa que aparece do nada, que assim, teve uma expectativa enorme do que seria Rey, quem é Rey, o que é Rey, e pra no final ser a menina que foi vendida por dois pais caracudos. E aí tu fica sem saber que a personagem é foda pra caramba, é a Mary Sue do Star Wars. E aí. Mas o Anakin também era, cara. O Anakin era poderoso pra caramba e era filho de ninguém também. Não, ele era o. Jesus começou Cristo com o Anakin, é diferente. Peraí, você tá dando muito rótulo pra Star Wars. Star Wars é isso, Star Wars é aquilo. É claro que você não vai gostar se você sair. É, cara, Star Wars é uma coisa diferente pra cada um. Exato. E é interessante que o que você desgostou no Luke foi o que eu adorei. Eu também. O crescimento e a mudança, porque a vida não é uma linha reta e você, as pessoas falham. Exato. Essa é a parada. Exato. Você decide uma coisa pra sua vida. Cara, quantos alcoólatras, por exemplo, seguindo o exemplo do Henrique, quanta gente alcoólatra, eu não sei os termos, gente, desculpa, mas quantas pessoas viciadas em álcool que conseguem parar não recaem? Isso acontece, cara. Tá, então o Luke ficou viciado no lado negro da força. Não, cara, quando você, tipo, você tem um medo, um trauma muito grande, você pode enfrentá-lo momentaneamente, mas continuar com medo daquilo. Se você encarar como, tipo, ah, ele tinha medo de aranha, ele matou uma aranha, ele pra sempre nunca mais vai ter medo. Não, é um processo. Você vai sempre ter um pouco de medo. Mas o Luke nunca teve medo do lado negro. Claro que teve. Não, mas ele foi seduzido não por ele. Ele não, não era exatamente medo, mas agora se tornou um medo. Até porque se a gente para... Eu entendo o seu argumento, Rex. É só que, tipo, você talvez... Tipo, se você olhar por outro lado, se você olhar por esse lado de que ele era seduzido e agora ele tá, tipo, traumatizado, você consegue começar a entender, mesmo que você não concorde com o filme ter feito isso. Mesmo porque o Luke carrega uma culpa e uma vergonha naquela ilha, que ele fala. Depois de saber todo o histórico, ele não viu numa noite que o Ben Solo era forte com o lado negro. Eles sabiam tudo isso. E aí um dia ele entrou lá, de lightsaber na mão. Ele já sentiu isso e foi lá pra ver o que era esse lado negro tão forte que ele tava sentindo. Não, ele não fala isso. Essa é a fraqueza. Fala, ele fala. Eu fui lá examinar, ele fala. Ele fala exatamente isso. Quando ele chega lá, ele fala, ah, eu percebi ali que o Snoke já tinha tomado o coração dele. Aí, porra, mas como assim? Porque ele sentiu um lado negro absurdo. O Snoke devia estar lá, mentalmente, manipulando lá a mente do Kylo Ren enquanto ele dormia. Esse, pra mim, é o ponto que mais me incomoda no filme, assim. Não só nesse filme, mas nessa nova trilogia, assim. É engraçado que eu não gostei, mas as coisas que o Rex não gostou, eu gostei. Eu gosto da Rey não ser filha de ninguém, assim, sabe? Eu acho isso bom pra Star Wars, assim, ela ter nascido do nada, igual veio o Vader, assim, enfim. Mas o que me incomoda, por exemplo, isso que o Henrique falou do Snoke, né? Eu acho que falta um pouco de substância nessa nova trama de Star Wars, assim. Porque uma coisa na saga velha, era o Império. Então, o Império, ele é o poder dominante, certo? Então, o Império tem o Imperador, você não precisa de muita explicação aí. Ah, como que o Império tem o exército? Pô, porque ele é um império, ele tem impostos, ele subjuga a civilização, a população da galáxia, enfim. É meio autoexplicativo. Só que a Primeira Ordem, ela é o contrapoder, né? Na verdade, existia a República, ela vem pra quebrar isso, ela é contra a República, ela quer destruir a República. Só que eles não explicam de onde vem o dinheiro, cara. Quem financia isso? Com que interesse? Cara, eu acho que falta explicação. Autoexplicativo, que os caras fizeram 3 filmes pra explicar de onde veio o Império, porque, tipo, não isso, era isso não é importante, isso não é importante. Eu acho que é... Por exemplo, o Luke fala, o Snoke já tinha pegado ele. Aí os caras pegam e matam o Snoke da e nem forma falam mais besta possível. Pra onde ele veio, pra onde ele vai. Mas não é besta? Não, não é besta, não. Cara, foi fantástico, cara, porque foi não, primeiro. A narração da morte dele foi legal. Ele narrando a própria morte, né? O Snoke narra a própria morte, né? Exato, cara, foi muito foda, porque mais uma vez, você vê o vilão, o que aconteceu com o Imperador, o que aconteceu com todo mundo. O cara fica tão arrogante dentro daquele bêbado, poder, né? Bêbado de poder, exato. Então ele até fecha os olhos, ele tá totalmente dentro da mente do Kylo Ren. E isso é foda porque mostra como o Kylo Ren tá dominando a força. Exato. Porque ele se blinda. Exato, e o lado negro... E ele manipula o Snoke a fazer ele acreditar que ele vai matar a Rey. Exato. É demais essa cena. Como é descrito até na trilogia nova, nada, dos prequels, o lado negro é difícil de você decifrar. Clouds everything. Então, quando ele tava ali pensando em matar o Snoke, ele não tava sendo heróico. Ele tava totalmente nas sombras, totalmente sombrio e totalmente nebulado. E o Snoke, com a sua arrogância. arrogância, você vê que ele é arrogante desde o episódio 7, ele é super arrogante e tal, não sei o que. Ele fala, eu estou vendo ele. Porque as pessoas falam, ficaram muito incomodadas, com assim, ah, ele não viu a lightsaber se mexendo lá dele. Não viu, porque o cara tava dentro da mente do Kylo Ren. Ele tá sedento pelo senso de propósito, senso de determinação, aquele fim do conflito entre o lado negro e da luz, ele sente, cara, finalmente o Kylo Ren tá totalmente do lado negro, né? Conseguir... Mas você acha que o Snoke queria o lado negro? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele viu, percebe, cara, essa parada ele, do equilíbrio, ele achou que... mais do não, que parece. Ele, naquele acho. Momento ele fala, ele verbaliza isso, ele fala, eu estou vendo a sua determinação, eu estou vendo, né, que o conflito acabou. Não tem mais conflito, é. O Kylo Ren fala pro Snoke, pô, eu dediquei minha vida inteira a você e ao lado negro. É. Né? Não fala, eu dediquei minha vida a você e ao lado cinza, né? É, eles não falam que eles são Sith, mas eles estão definitivamente no lado negro. Tanto que ela fala, você é um monstro, e ele fala, eu sou um monstro. E aí ele matar o Snoke daquela forma, completamente surpreendente, o que eu achei foda. Foi legal. Ser surpreendido, porque eu tava vendo o Snoke como a figura do Imperador Palpatine, na sala do trono, tentando seduzir a Rey, a mesma história. É. Essa morte dele não ridicularizou o Snoke. Só quando eles fazem a piada, né, do corpo caindo, o meio corpo caindo no chão ali, depois. Foi meio desnecessário. Necessário. Toda a parte do Hux eu achei bem total. Fraca. E a da Phasma pior ainda. Fizeram um quadrinho pra explicar por que ela sobrevive e fizeram aquilo com ela. É, o Hux é um personagem fraco. Calma, mano. Prefeito de Vale. Não. Pô, mas a fase que eu mais gosto do filme é quando o Hux e o Kylo Ren começam a gritar que nem dois malucos, caralho. Não, é maneiro. Porra, a dinâmica. Eu acho fantástico que os dois perdem o controle e gritam que nem os malucos pra ir pro... E o próprio Snoke fala isso. Por que eu mantenho um cão raivoso tão próximo? É muito bom quando o Snoke começa a gritar lá. Ataque! Eu adoro. É meio pastelão. É o meu lado meio pastelão, mas eu adoro. Pô, no final, quando o Kylo Ren fala assim, mande eles avançarem. Aí o Hux, avancem! Aí o Kylo Ren olha assim pro... Ele dá uma olhada. É muito bom, cara. É porque os dois estão tão cegos, né, que eles nem estão se vendo mais. Assim, o Hux não tá nem vendo mais o Kylo Ren, ele só quer ver sangue. Tem uma coisa nessa morte do Snoke, né, toda essa cena que você pega da derrocada e do quanto o poder te cega e do quanto você achar que você tá no controle de tudo. Arrogante, né? Arrogante. Ser arrogante. O Luke tava assim. O Luke, depois do retorno, ele dá totalmente a ideia de que ele tava arrogante. Ele era o cara, porra, agora eu sou o mestre, agora eu vou criar o novo Jedi. É a vaidade que ele mesmo cita. Ele não tá só apontando o dedo pros outros, ele tá apontando o dedo pra ele mesmo. Exatamente. Exato. E talvez por isso ele tenha se isolado. Exato. Que ele percebeu que não tava dando certo. O filme é exatamente sobre isso. É sobre os dois caras que naquele momento são os dois polos de poder positivo e negativo da força. Os dois, embebedados na sua arrogância, falharam, né? Exato. Só que o Luke aprende. Antes de morrer, ele aprende com o Yoda, né? E eu vi muita gente assim, puta, mas aí não explicou, matou o Snoke, não explicou nada e tal, não sei o quê. Aí eu falei, quando o Snoke morreu, eu não achei que isso ridicularizou o Snoke. Isso engrandeceu o Kylo Ren. Como um cara inteligente e muito mais poderoso. Você sabe que ele é poderoso porque o cara parou um laser no ar e tal. Mas muito mais poderoso dentro da a mente dele. Tanto que o Snoke fala que ele que juntou... Eles ficam brincando com esse negócio passado da Rey, com aquela conexão deles, né? Mental entre a Rey e o Kylo. E aí quando você descobre que isso foi tudo um plano do Snoke pra atrair ela e tal, eu achei inteligente também da parte dele e tal. Só que depois eles continuam com o Bond. Claro. Eles continuam. Porra, mas peraí. Ô, menina Rey, o cara matou Han Solo na tua frente. Porra, queria te matar. Ô, menina Rey, porra, não vai. Não vai. Ela não sabe nada sobre a força. Ela é muito noob na parada, entendeu? Ela ouviu a lenda do Luke e queria... E ela acha, na arrogância dela também, ela acha que ela pode fazer o mesmo com o Kylo. É, que ela fala. Quando exatamente. Ele tocou a minha mão, eu vi o futuro dele. Eu vi que ele ia pro nosso lado. Eu vi que ele ia deixar o Snoke. Puta, será que o Luke surpreende a Rey fazendo a conexão com o Kylo Ren é muito maneira, cara. É. Porque você vê que o ódio dele explode a casa toda. Putz, é foda. Eu acho assim, que toda a parte do espelhamento que teve do Kylo com a Rey, o filme inteiro, foi um negócio muito bonito, muito legal de se ver em cena. Foi assim, uma das melhores coisas desse filme. Foi, é o que eles falavam tanto no trailer sobre o equilíbrio, né? Porque todo mundo ficou achando que isso tinha a ver com o Jedi cinza, com o meio termo, quando na verdade não é. O equilíbrio é quando o lado negro e o lado da luz encontram ali um diálogo, que é justamente o que acontece com a Rey e com o Kylo. Eles não querem se matar. Não, mas Mas eles querem se recrutar. O Kylo quer trazer ela, ela quer trazer o Kylo, entendeu? Exatamente, mas assim, eles não querem se matar, o que é o esperado entre polos de poder. É destruir o inimigo. Eles não querem se destruir, eles querem se aproveitar. Tipo, ó, você é boazinha, mas você tem algo que me interessa. E ela pensa, você é mauzinho, mas você também tem algo que me interessa. Então eles tentam coexistir ali, eles tentam se convencer. E é um approach muito diferente dos outros filmes, né? Quando você tem sempre o lado negro e o lado da luz só lutando, assim. Eles não têm conversa, não tem diálogo. É, mas o Imperador queria, né, trazer o Luke pro lado negro, né? É. Sim, sim. Só que na força, né? Ou você vem pro lado negro ou você morre. Você morre. Qual foi o plano dele? Lutem vocês dois, o que sobreviver, entendeu? Assim, é matar. É, meu. É que tava lelé também, né? O Imperador tava zoadaço já. Tem um outro detalhe. A cena da Rey na caverna lá, naquela caverna em que ela se vê de novo dentro do lado negro. Caverna do Matuto. É, que é similar, totalmente similar à cena do Luke no Império Contra-Ataca se vendo na caverna. Né? É, os dois têm um toque do mais, né? Negro. E você vê ali que tem a coisa da junção dos pais dela. Existe essa possibilidade daquilo ali do Kylo Ren tá mentindo, né? Mas eu acho que não. A única menção que dá ao pai dela, e os pais dela ali, é tipo, seus pais te venderam em ponto, e você sabe disso. E ela fica calada. Não, ela fala. Eu vi o filme da segunda vez, eu fiquei prestando bastante atenção. E ela fala, eu sei, meus pais não eram ninguém. É. Foi ela que falou. É. Os pais eram sucateiros, eles falam, e venderam você por... Mas ela fala, ela também fala, meio chorando assim, meus pais não eram ninguém. Então, tipo assim, não foi uma... Porque a primeira vez que eu assisti, eu falei assim, isso pode ser um caô do Kylo Ren pra, né, pra fazer ela balançar. Ela sentiu. Mas aí na segunda vez eu vi realmente prestando atenção de novo e ela fala, ela sabe. Então, mas não é caô, é que, novamente, existe a possibilidade de ser um caô, mas não proposital. É porque a verdade... Depende do ponto de vista. Ela era criança quando foi abandonada. Ela pode... A lembrança dela é de dois sucateiros deixando. Cara, óbvio que eu não acho que isso vai acontecer mais, dado a história do episódio 8. Mas vamos supor que eles quisessem colocar no 9 que o Luke é pai dela. Vai que o Luke tava em Jakku, engravidou alguém lá, uma sucateira, e saiu. E ele nem tem conhecimento de que ele engravidou essa sucateira. Ah, e essa sucateira chegou pro marido... Essa sucateira chegou pro marido e falou assim, tô grávida de você. Então assim, pra ela... Espírito Santo, então. Não é Espírito Santo, cara. É o Luke que chegou lá. É, do jeito que o Luke abandonou tudo pra ele fazer merda, não custa nada. É, mas é só um exemplo de que a verdade depende do ponto de vista. Do ponto de vista da Rey, o que ela lembra de ser criança é isso. Pode ser que ela tenha... Alguém tenha contado essa história pra ela. Pode ser que isso tenha sido encenado pra ela. Várias coisas podem acontecer. E você ainda tem a cena dela, tipo, os pais dela saíram do planeta. Ah, mas aquela cena é meio dúbia, né? É tudo meio esquisito. Então ela pode simplesmente os pais terem abandonado ela e uma nave ter passado, sabe? Eu senti um pouco nesse filme tudo que o J.J. Abrams lançou, assim, meio que esse diretor deu uma, tipo, por exemplo, o Snoke, ele é todo mistério. Então, matamos o Snoke sem revelar nada. A Phasma, vamos trazer de volta aqui rapidinho, ela morre aqui e vai embora. A Phasma foi uma decepção mesmo, maluco. A Mascanata, mesma coisa, ela, nossa, eu tenho... Ela tava com o sabre, de repente ela só aparece num holograma ali, lutando contra o sindicato. Sei lá, parece que eles meio que não se conversaram. Sabe, não... Todas as pessoas, eles foram falar com a Mascanata se eles não tiveram tanta conexão com ela. Tipo, eles encontraram com ela 5 minutos porque não, pois eles é. Falar com a Mascanata. Não, mas é que ela é um hub. Ela é um hub de networking. É assim. Quem fala com a Mascanata é o Poe, que é um piloto, que é um guerreiro, que é um cara que tá com a rebelião desde o começo. O Han Solo conhecer a Mascanata, porque ele é um traficante, a mulher é um posto de informação, faria sentido com a história original. Você não tem nenhum personagem ali, a não ser a Rey, que ligue com a Mascanata. Não, é o Finn, é ele que liga. Não, mas o Finn não é ele que fala com ela. Não, mas ele que tem o celular, o WhatsApp dela. O WhatsApp da cara. Ele que passou o zap dela. É o Zapgram, Zap Hologram. O J. Abrams, acho que ele pensou num filme, ele fez uma trilogia, ele saiu da produção, entrou um outro cara que meio que pegou pontas soltas e ele que ignorou. Eu acho que o primeiro episódio 7 tinha muita coisa aberta, tinha muita coisa pra acontecer. Por exemplo, como a mulher tinha um acesso ao lightsaber que foi perdido no Império Contra-Ataca. E olha, Rex, sobre a lightsaber, ela fala assim, nitidamente. O Han Solo pergunta, como é que você conseguiu isso? Ela, essa é uma história que eu te conto em outra oportunidade, né? Provavelmente num livro. Nunca vai contar, nunca vai contar. ponta. Mas é uma ponta que ficou solta. Livro, cara. O Snoke, quando apareceu, foi um grande suspense. Caramba, quem é o Snoke? Meu Deus, o cara que assumiu o novo império, que é o caralho 4, que todo mundo tá seguindo cegamente. Que deu a entender que aqueles caras de vermelho ali eram Jedi que foram juntos com Kylo Ren, pelo menos eu entendi assim. Que não fizeram nada a fazer pose e não viram a porra de ser mexendo. Então o que acontece? Eu acho assim, o filme deixou, como mudou de direção, eu acho que assim, o diretor quis dar a cara dele. E ele fez isso quando ele fez esse diálogo com a Rey e o Kylo. Eu acho que aquilo foi bem dele mesmo, isso. Criar essa coisa da comunicação entre os dois polos da força e tudo mais. Mas assim, muita coisa que foi uma grande expectativa, que foi uma grande caraca, vamos saber o que aconteceu, acabou que foi muito rápido, sem explicação, bobo e que não ligava nada. Então, tipo assim, no final das contas, toda aquela especulação que existiu em relação a Phasma foi por água abaixo. Tudo que era a Rey foi por água abaixo. O lightsaber. Não, como assim? A Rey não foi por água abaixo? Não, eu concordo com a Phasma, mas a Rey não ser filha de ninguém ou ser filha de pessoas. É uma explicação tão boa quanto qualquer outra, cara. É, porque a quebra da sua expectativa não é por água abaixo. Quer fazer uma história sobre a Rey? Cara, o universo Star Wars é gigantesco. Você pode fazer uma coisa grande como você fez com o Rogue One. É uma coisa que não tem nenhuma ligação, as pontas se fecham, o filme tem um começo, meio e fim, e você engata direto com o episódio 4. É perfeito. Se você vê o Rogue One e o episódio 4, é uma coisa que se fecha, entendeu? Você tem um universo tão grande, então por que você tem que... Pelo menos já que você quer botar a Rey sendo fodona, dá uma explicação porque ela é fodona. Ela não precisa ser filha de ninguém. Mas calma, cara, é uma trilogia. Você não sabia tudo sobre Star Wars até o terceiro filme. Pois é, mas é o que eu tô dizendo. A partir do momento que você tirou do J.J. Abrams uma ideia que ele teve, bota na mão de uma outra pessoa pra assumir um projeto, o cara vai querer dar o toque dele, a história dele, a visão dele, o que ele acha legal. É, mas o J.J. Abrams saiu porque quis, porque ele vai voltar pro terceiro filme. Ele vai voltar pro terceiro pra talvez tentar consertar o que fizer nessa porcaria. Acho claro que não, Rex. Nessa porcaria? Cara, olha só, imagina você vendo o episódio 4 adulto, com a idade que você tem hoje, aí agora saiu o episódio 4. E aí você fala assim, caralho, o Vader matou o Anakin. Cara, esse Anakin deve ser sinistro, não sei o que, não sei o que. Blá, blá, blá. Aí você cria um monte de teoria de expectativa. Aí chega no episódio 5, o Vader é o Anakin. Aí você, porra, que bosta, velho. Nada do que eu pensei, não sei o que. Não, aí, não é caralho, assim, cara. Aí você vê o episódio 5, cara. Chega no episódio 5, aí você fala assim, caralho, que personagem foda esse Boba Fett. Caralho, esse personagem vai arrebentar no Retorno de Jedi. Cara, chega a primeira cena do filme, o bicho morre. E virou uma piada de arroto. Na verdade, piada. Deixa eu dar ênfase. Deixa eu dar uma ênfase na palavra piada de arroto. É o que ele vira, tá? Pra você que disse que Star Wars não tinha piada. Cara, são piadas pequenas, cara. É, que vem nesse filme, cara. Você discorda comigo que episódio tem... esse filme tem piada pra caralho? Você discorda comigo? Eu discordo. Cara, eu concordo com você que tem muita piada. Não tem piada pra caralho. No começo do filme. Não tem piada pra caralho. Piada que ela é fora de tempo total, assim, que ela me incomodou muito e ela vai contra o que o filme fala, que não é só uma piada. Por exemplo, olha que o Kylo Ren manda atirar os AT-AT, meter fogo no Luke, atirar lá nele, depois a gente vem saber que é a força, né, a projeção. Aí o Luke sai, ele, tipo, tira a poeirinha do ombro, saca? Tipo, ele não era humildão, ele era humildão, porra, agora ele vai dar uma de, ah, só como eu sou fodinho, poeirinha no ombro. Bom, mais uma vez, eu acho que a gente tá descobrindo que esse filme, as coisas que as pessoas gostaram ou não, depende muito do gosto pessoal de cada... Mas é claro. Porque eu achei a poeirinha no ombro fantástica. É o batidinha no ombro. E logo em seguinte foi, eu quero descer. Aí o cara, não, você não vai descer. Aí ele joga o cara na parede, eu pilo, tô descendo. Ué? Pra que uma piada seguida da outra? Pra que uma piada seguida da outra? Já teve pra pessoas rirem e se conectarem mais com o filme. Eu concordo em alguns pontos, tanto com o Marcelo quanto o Rex. Eu acho que alguns momentos eram pra ser mais impactantes pro público e eles deram umas piadas que não me fizeram sentir tanto. Isso mesmo, é isso aí. Por exemplo, nessa mesma cena também tem uma outra piada do Hux e tipo, já acabou, Jéssica? Ele fala, tá, você tirando, acha que ele morreu agora, todo né? Todo mundo tá atirando e aí fica atirando muito tempo e aí ele tipo, já acabou, Jéssica? E tipo, e aí fica aquela piadinha meio besta assim, só tipo, meu, eu não aguentava mais o Hux, eu só tava assim, tipo, ele ficou um personagem muito, muito fraco. Tá vendo, muito, Marina? Muito. Exatamente o que você falou, nessa mesma cena você tem uma sequência de 3 piadas, é quase uma piada por cena. É, o Luke mexendo no ombro, o cara falando, vou descer a nave, e na mesma parte você tem o Hux, já acabou, Jéssica? Você tá entendendo como é uma sequência de piada o tempo inteiro? O filme era... Eu vi a galera rindo o sistema inteiro. Não, mas Star Wars tem isso, cara. Mas, cara, tem piada em todos os filmes. Fica calmo, Jovem Nerd. Star Wars, muito mais do que outros filmes. Não é Star Wars, porra. O Star Wars, muito mais do que outro filme. Ele é um filme que tem um público, na sua maioria, pelo menos todos que estão aqui, passionais, entendeu? Então, às vezes, gostar ou não gostar do filme é passional e às vezes irracional, entendeu? Mas não tô falando que quem gostou ou quem não gostou, os dois são, na verdade, entendeu? Uhum. Queria voltar aqui pra falar rapidamente da cena do Snoke. Esse Lester tá muito maluco, tá quase de trás pra frente. Mas... eu quero falar do começo também. Não... Calma, ele já chegou no começo, que eu acho que é mais polêmico. É. Quero falar daquela cena do Snoke. O Kylo Ren mata o Snoke e aí ele luta com aqueles samurais vermelhos lá. Sim. Ele é a Rey. Legal, gostei. Então, esse é o meu problema com Star Wars. As cenas de luta são legais, mas nunca são legais o suficiente pra mim. Por quê? A luta da Rey eu achei irada. Porque ela aprendeu ontem a mexer com o lightsaber, tá ainda entendendo o que é a força. Beleza, ela lutou como ela deveria lutar mesmo. Foi foda. Agora, o Kylo Ren, 20º Dan de... Lado negro. O cara nublou a mente pra porra do coisa. O cara não me usa uma vez a força na porra da luta, cara. Joga meia hora de videogame, seu filho da puta, pra ver o Starkiller como é que faz. Porra, eu achei maneiro a luta, mas eu senti muita falta. Isso em todos os filmes, hein? Não é só nesse, não. Todos, sem exceção. Muita falta de usarem dele, principalmente, que consegue parar um blaster enquanto mantém o Poe congelado. Não usar a porra da força pra enfrentar uma porrada de coisa. E dar soco no maluco. Que é isso? É Obi-Wan lutando com o Boba Fett, dando soco no capacete de novo? É, entendi. Porra! É verdade. Porra, e tem uma coisa que ainda pode voltar atrás aí, Alexandre, ou David. Tipo assim, ele parece que é o fodão do lightsaber, mas, cara, ele toma porrada do lightsaber até do fim. Não, mas ali ele tava ferido no final do filme. Não, mas ele mesmo assim, ele brincou com o fim. A gente já conversou sobre isso no podcast do episódio 7, não vamos voltar lá. Sim, ele brincou com o fim. Então eu senti realmente muita falta dele dar choke nos caras, estrangular os caras, jogar o cara na parede, vidro afora. Puta, cara. É verdade. Porque da mesma forma que eles falam que o Kylo Ren é extremamente foda, eu acho que não teve cena mais foda até hoje que quando você viu o Darth Vader dando porrada naqueles caras do Rogue One. Que o cara usa força mesmo que não tá batendo com a espada. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Aquela luta é realmente bem lembrada. Aquela, aquela luta é perfeita. É perfeita. Porque ele usa a força. É, não é bem uma luta, né? É um massacre, né? Mas ele rebate os lasers, ele usa... Pô, aquele é um momento que tinha que ter em toda a luta que tem um papo no Jedi treinado. A Rey, a luta dela era aquilo mesmo. Ela não tem ainda treinamento, nem conhecimento, nem prática pra descer um mataburro de lightsaber e usar a força em outro malandro, entendeu? Ela tem que ainda treinar. Ela é muito nova nesse... Mas o Kylo Ren, pô, já treinou com o Luke, já treinou com o Snoke e fica dando soquinho. Ah, meu amigo, puta, isso me deixou puto. Não, você fala que ele tomou um mata-leão ainda, né, cara? Que se não é mulher pra jogar um lightsaber na cara, na mão dele, ele não tinha matado o cara que tava nas costas. Pô, o cara tem a força, tá sendo enforcado por um maluco? Ah, meu irmão. Mas aqueles caras também têm força, né? Eles eram todos alunos do Luke. Ah, não dá pra saber, mas isso é falado. Então, os caras têm que ser fodas. Os caras de vermelho... Tá, não deixa claro, mas é bem... Se eles têm a força, por que eles não estão com o lightsaber? Eles falam isso, ele fala que o Snoke leva o sobrinho dele e os pupilos. Não dá pra saber que é. Porque se eles têm a força, por que eles não estão usando o lightsaber? Por que estão usando a faca elétrica de Natal? Eu não sei se eles são esses cavaleiros de Rey, não. Acho que são soldados bem treinados. Também acho. Que nem aquela guarda petroliana lá do Imperador. Eu entendi que eles eram os caras aqueles caras que fugiram com o Kylo Ren, pelo que eu entendi, são os cavaleiros de Ren. Mas cadê isso? Que estão ali junto com o negócio. Porque o Ren, ele passa o filme inteiro sozinho. Pior ainda, amigo. Porque aí você tinha um monte de Jedi na porra da sala e ninguém usou a força. Mas aqueles caras não são Jedi. Aqueles caras são tipo... Eles são caras fodas, que tem que ser, porque senão pra que o Snoke ia precisar de guardas que não fossem foda, né? Mas olha só, o Kylo Ren é muito foda. Ponto. O Kylo Ren é muito foda na força. Ele enfrenta quatro ou cinco caras sozinho. Os outros são, pelo que sempre mostrou no universo Star Wars, existem os mais fortes na força pra algumas coisas e os mais fortes na força pra outras. Tanto que você tem o conceito do mestre Jedi, que é o cara que nem usa arma, que foi o princípio, o conceito usado pelo Yoda. E você tem pessoas como o Luke e o Vader, que são pessoas que usam a força de uma forma mais combate, tudo mais. Guerreiros, samurais, Exato, então existe esse conceito só. Então, se você tem o Kylo Ren como um puta cara que usa força pra caralho, ok. Agora, aqueles caras podem ser pessoas com níveis de poderes inferiores, entendeu? Que não desenvolveram tanto na força, ou não tiveram treinamento adequado. Ou então, simplesmente foram transformados em máquinas de bater usando a força, porque a força faz isso no universo Star Wars, que é melhorar a habilidade física, você pular mais alto. Mas ninguém fez isso na luta. Ninguém correu, ninguém pulou, ninguém ficou mais forte. Talvez eles estivessem usando a força pra enxergar, né? Porque eles estavam com um balde na cabeça. Mas olha só. só, vocês concordam que isso é tudo especulação, porque o filme em nenhum momento diz que sim, nem que não. Então, não, assim, não é, cada um. É, porque o Kylo Ren chega lá e não fala, aí, João, e aí, Fernandinho? eles falam no filme que eram 12 pupilos, além do Kylo Ren. Eu acho que o Snoke falou que mata metade. Aí ele falou que mata metade. E tem o Snoke pegou os caras numa sala e jogou o taco de sinuca, quebrou no meio, jogou o taco de sinuca e falou, ó, quem sair aí vem comigo. É isso aí. Porque eu tô levando pela matemática que o filme apresenta. Eram 12, matou a metade e tem 6 caras na sala. Não, mas tinha 7 e a matemática nunca foi seu forte. Tinha 7. Eram 7, você contou? Eram 7 caras? Eram 6, eu contei 6. Mas então, o que me fez crer que eram os Cavaleiros de Rey é porque quando a Rey tem uma visão, né, onde aparecem os Cavaleiros de Rey no episódio 7, vocês lembram disso? Quando ela pega o sabre, ela tem uma série de visões e aparecem os Cavaleiros. Cada um tem uma arma diferente, todos têm armas fodas, assim. Então, me remeteu a esses guardas, porque todos têm guardas armas diferentes e todos têm armas fodas também. Exatamente. Então, me deu essa impressão, mas o filme não deixa isso claro. Inclusive, na época, a galera até achou que era a galera do Rogue One que tinha sobrevivido, porque as armas ficaram preparadas. Quando mostrou os sketchbooks dos Cavaleiros de Rain, tem os sketchbooks dos Cavaleiros de Rain, as armas que eles usam são muito similares às armas que os personagens do Rogue One usavam. Tem um cara que tem um bastão, tem um cara que tem uma metralhadora gigante, tipo Vulcan, tem um cara com duas pistolas. Então, tipo assim, a galera até achou na especulação, antes de lançar o Rogue One, que os Cavaleiros de Rain foram os caras que sobreviveram e estavam, mas pela data de tempo era impossível. Mas o look do visual dos caras é o mesmo do Rogue One, assim, estilo de arma, de equipamento. Não fala um look do visual do cara que parece que o Luke é virou estilista. Desculpa, é o figurinista dentro de mim. Isso me remete a uma teoria que eu achei muito sensacional, cara, de que o DJ, né, que é o decodificador que eles conseguem arrumar, é, na verdade, o Ezra, do Rebels. Tinha essa teoria. Cara, essa parte que eu não curti. Essa teoria. É outro personagem que eu tive muito problema em tipo... Peraí, vamos voltar pro início e aí... O Jovem Nerd tá incomodado a gente ir de trás pra frente. Não, é que... Era o James Rexus, né? Só pra deixar claro, né? Brother, esse Nerdcast é um jogo de xadrez, né? Você não pode mexer uma peça errada que o nego vai lá e cresce em cima. É porque o filme é uma merda, tá vendo? Isso é demais. Queria falar do primeiro arco, que eu achei muito interessante. Começou com... Assim, olha, primeiro, eu fiquei com muito medo desse filme ser uma cópia do Império Contra-Ataca, porque a gente já tava vendo os indícios. E aí começou o letreiro dizendo que o First Order tá assolando, conquistando a galáxia inteira. E aí no final do letreiro fala assim, ih, a First Order vai atacar a base rebelde, os rebeldes estão fugindo desesperadamente. Ai, meu Deus! É. Ai, meu Deus, vai começar igual! Faz igual, só não... Copia, só não faz igualzinho, é isso? Mas eles deixaram pra copiar a cena no final, lá no planeta de sal. Exato. Trincheiras, tem os AT-ATs. Quaid é tão bonito que eu perdoo qualquer coisa. É verdade. Quaid é maravilhoso. É. Tipo, eu quero ir pra aquele lugar. É foda. Botaram o som vermelho só pra ficar diferente. Deixa eu contar como eu vejo os filmes de Star Wars. A trilogia original. Eu criei dois conceitos na minha cabeça, que é Rebels on the Run, Rebeldes fugindo, e Rebels on Attack, Rebeldes atacando. O primeiro filme, o episódio 4, ele é uma mistura. Ele começa com Rebels on the Run e aí ele depois vira Rebels on Attack. O segundo filme é totalmente Rebels on the Run. E o terceiro filme é Rebels on Attack, entendeu? O Rogue One é Rebels on Attack, totalmente, né? Uhum. Esse filme foi um filme, classificado na minha escala maluca, de Rebels on the Run. Mas eu acho que essa temática é a mais fascinante porque você tem mais a perder, entendeu? Os rebeldes estão fugindo, estão morrendo, estão sendo caçados, então você é a presa. E eu acho que isso faz com que os stakes sejam maiores, né? Tá mais em jogo a sobrevivência e a rebelião. Então, já que a gente restabeleceu o Império e a Rebelião nessa trilogia, o que pra mim é ok, eu consigo conectar os pontos. O Império não foi totalmente derrotado, continua uma força poderosa. Pessoas poderosas financiam, sim. Tá aí a resposta Marcelo, a galáxia é gigantesca, é uma galáxia inteira, então eles cresceram e beleza. E aí tem agora uma disputa, uma guerra civil novamente entre quem estabeleceu a Nova República e essa galera que é remanescente do Império, que veio com força e retomando o território. Beleza, esse... Não use veio com força aqui, sempre era confusão. Veio com força. Veio com vontade, veio com veio força. Veio com vontade. Só pra falar falando da guerra, eles no filme mostram aquela parte do cassino, que aquela galera que tá lá é a galera que ganha com isso. Exato, exato, exatamente. Não, eles vendem as armas, né? É o que eles dizem. Tanto pros rebeldes quanto pra Primeira Ordem. Eu achei interessante isso. Eu achei que, apesar do meio do filme, essa parte do cassino ser a mais criticada, eu achei que foi a que mais expandiu o universo em termos de sociedade civil, interesses comerciais, que eu gosto muito dessa coisa desse lado Star Wars dos civis, entendeu? As empresas e tal. Eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo? Pode, pode, pode. Porque, assim, vem pro nosso lado, muito... Marina. Vem pro lado do Olha aí, Kida. Os dois lados querendo se recrutar. Então, Marina, eu tô fazendo cookies aqui, Marina. Volta. Eu gosto muito da parte que é uma crítica à indústria bélica. Sim. Que é tipo, eles estão fazendo uma crítica interessante. Só que eles matam isso quando eles acham, ah, a gente destruiu umas coisinhas ali e a gente soltou esses bichos aqui por 5 minutos. Não soltamos as crianças. Ah, mas agora sim meu trabalho aqui tá feito. Não, Marina. Eles não foram lá pra salvar os civis e não, salvar os escravos. Eles tinham 5 minutos pra resolver o problema que o negócio já tava faltando poucas horas lá pra acabar o combustível. Ela tá falando da grande aspiração da personagem lá, de salvei os animais. É, e minha filha, esses animais vão ser presos daqui a 2 minutos. Exato. Você não fez nada, você não fez absolutamente nada. Concordo. Não era a missão deles, mas eu acho que ela poderia simplesmente não ter falado uma coisa tão grande. Porque, tipo, mano, vai ser... você era aquelas crianças ali, você e sua irmã eram aquelas crianças. Você não fez nada pras crianças e você soltou os bichos por 5 minutos e eles vão ser punidos por isso. Concordo, botasse uma criança em cada cavalo daqueles, pelo menos, né? Exato, concordo. E é capaz do cavalo voltar sozinho, vai sentir fome, vai voltar pra comer, não adiantou nada. Essa cena do cassino, cara, ela foi um pouco desperdiçada, eu acho, por 2 motivos, assim. Primeiro, que a história que se passa ali, ela não tem nada a ver com a trama do filme como um todo. Ok, é uma side quest ali, né? Uma missãozinha paralela. E outra coisa que eu acho que foi extremamente desperdiçada foi que a Mascanada, quando fala lá do decodificador mestre, não sei o quê, ela faz uma propaganda do cara. Podia ser o Lando! Que tinha que ser o Lando. Porra. Não podia ser outra coisa senão o Lando, velho. Aí eles vão matar o Lando também. Deixa o Lando de fora dessa. Não! Aí chega lá na hora, é o Zé Bonitinho, velho. O cara é o Zé Bonitinho. Puta que pariu. Vem, Henrique, vem pro lado negro, Henrique. Calma, mas... Cara, não gostar de alguns pontos do filme não significa que o filme é ruim. Não, mas é porque eles querem aproveitar as brechas. É assim que o lado negro funciona. Né? As pessoas estão criticando muito essa cena porque ela meio que não tem nada a ver com a trama, etc. Só faz o Finn perder tempo porque no fim das contas a missão nem dá certo, etc. Foi o Finn da picada. Nossa, essa piada já é do episódio 7, velho. Desculpa. Os caras reclamando de piadinha no filme. Se vocês gostam de piadinha, eu vou fazer, cara. Piadinha? Mas por outro lado, cara, apesar disso tudo, eu acho que essa cena é a única cena, como a Marina lembrou ali, é a única cena que faz um link, ou foi o Alexandre, que faz um link com a galáxia como um todo, porque até então o filme é todo focado na militar, guerra entre a Resistência e o Império ali, e a Force Order. E não mostra o que tá acontecendo no resto da galáxia. Então eu acho que essa cena ela é importante porque ela mostra, sim, os escravos, os animais, a disputa de poder ali, as pessoas ganhando, lucrando com a guerra, a lição de moral ali, que não existe maniqueísmo na guerra também, porque o cara que vende arma pra um lado também tá vendendo pro outro mesmo cara, ele tá lucrando, não importa pra quem. Uhum. Isso tudo eu acho que tem o seu lugar no filme, de uma forma geral. Mas também serve pra fazer a evolução do Finn como personagem. Porque o Finn, desde o episódio 7, ele é um medroso que finge ser corajoso, né? Mas ele tá o tempo todo tentando fugir da guerra, ele sempre acha que ninguém pode com a Primeira Ordem, aquela coisa toda. Uhum. E a Rose é quem coloca no coração dele, porque a Rose, desde o início do filme, enxerga ele como um herói e acredita nisso o tempo todo, vai colocando esse heroísmo nele aos pouquinhos. Tanto é que no final, né, na cena lá do Craig, ou qualquer coisa assim, ele tenta se sacrificar porque ele fala, brother, já que tá todo mundo vazando, se não for eu, não vai ter jeito. Assim. Podia ter morrido ali, ia ser foda, hein? Podia. Mas aí, cara, tudo tudo bem, eles estão sendo ousados, matando personagens e tudo mais, mas eles não vão matar o trio. Mas seria maneiro, porque ele tava. Eu tava vibrando com ele ali, cara. Eu não vou deixar eles vencerem, não sei o que lá. Porra, eu falei, vai, meu filho, explode! Porque ele explodiu o Ariete da Morte e ia matar geral ali. Você não consegue ser boa pelo sacrifício dele, mas é ruim porque enfia um romance ali na história sem sentido. Não, não tem sentido. Eu não senti tirar. Mas não existe um romance. A Marina é nossa, hein? A Marina é nossa. Quantos filmes a gente tem visto atualmente onde tem heróis, filmes épicos, etc., onde você tem medo real do personagem morrer? Cara, todo filme parece que a parada tá garantida. Tu vai ver um filme de super-herói, Vingadores. Tu acha que algum Vingador vai morrer? Não. Homem de Ferro vai morrer, com certeza. Calma. Vingadores 3 tá chegando aí. Porra, mas passaram 15 filmes da Marvel pra talvez, quem sabe, matar um. Então, assim, você vê o filme sem nenhuma crença de que aquele vilão vai ganhar. Em nenhum momento você acha que aquele vilão vai ganhar. Esse filme, cara, todo personagem pra mim chegava a um momento crítico, eu falei, cara, vai morrer. Puta que pariu. Eu senti o perigo ali, né? E eu acho isso, porra, um trabalho de direção muito louvável. Hoje em dia, principalmente, que a gente pode fazer tudo no cinema, você sentir medo de perder um personagem numa cena dessas, eu acho que é muito louvável, assim. Cara, mas essa cena não foi passada, não passou essa emoção. Você sabia que o Finn não ia morrer. Mas não, eu achei que ele ia morrer. Eu achei que ele ia morrer, cara. Rex, você não pode dizer que a sua opinião é pra todos. Porque eu estou dizendo aqui que eu achei que ele ia morrer. E eu falei, foda! E quando eu tava lendo Senhor dos Anéis e o Frodo é encaçapado lá pela Laracna, Encaçapado? É, enfim. Eu achei que o Frodo tinha morrido. Eu senti isso nesse filme. Eu achei que o Finn ia se sacrificar. E eu falei, caralho, que foda. Acho que seria um desfecho muito melhor se ele tivesse morrido ali e se não tivesse tido o beijinho depois. Seria bom. Ou se ele fosse resgatado e não tivesse o beijinho. Pô, mas se ele fosse resgatado, ia ser o segundo filme que o cara termina numa bolha de médica, né? Na minha opinião, ia ser muito mais foda se o cara fosse disposto a se sacrificar, alguns achando que ele realmente ia morrer, ou seja, e de repente a mulher entrasse no meio e se sacrificasse no lugar dele. Se a japonesa tivesse batido e entrado na área. Aí é clichê demais também. Aquelas naves merda, como é que ela ia dar um boost na nave pra passar dele? Era melhor clichê do que chegar e eu salvei você, seu bobinho, porque eu protejo as coisas que eu amo, porque eu sou sua fã. E dá um beijo na boca. Primeiro que eu queria falar, só que eu tô me sentindo a Ray, que o Marcelo e o Rex estão tentando me levar pro lado negro, mas eu gostei do filme. Eu quero deixar isso bem claro. Eu gostei do filme, eu tenho problemas com ele, mas, tipo, apontar erros ou coisas que eu não gostei não quer dizer que eu não gostei do filme, ok? Ok. Chupa, Rex! Mas olha só, na internet de 2017, isso significa que você não gostou do filme. Exato. Que você, aliás, que você odiou o filme. Quem gostou não tem não existe meio termo. Eu nunca vou conseguir ganhar da internet. Já começa por aí. Então, vamos passar pro próximo, que é tipo, o romance da Rose e do Finn saiu do nada. Poderia ser um abraço ali depois que ela saiu. Poderia ser o mesmo discurso, um abraço, tipo, oh, estou feliz, meu amigo. É. Mas Marina, você acha que ele foi um romance? Eu acho que a Rose, ela admira o Finn desde a primeira vez que ele se vê, assim. Então, eu acho que é muito mais um crush dela por ele do que um romance. Então, eu admiro a Marjorie lá do Game of Thrones, mas quando eu bati uma foto com ela, eu não dei um beijo na boca dela. Passa 2-3 dias com ela pra ver se no final tu não vai ficar querendo dar um beijo, porra. Não, mas olha só, mas não vamos me botar nessa situação. Não tem lógica. Salva meia dúzia de escravo do lado dela que eu quero ver se tu não vai querer. Marina, você não concorda que foi um romance forçado? Concordo que foi um romance forçado. Sabe o que eu achei? Quando eu vi a Rose a primeira vez, que a irmã dela morreu lá, que a gente não sabia que era a irmã dela, eu achei que ela era um personagem gay do filme. Por ter essa característica um pouco mais inclusiva, né? A irmã dela mostrou o amuleto, a gente não sabia que era irmã, Você achou que era um casal. É, eu achei que era um casal, exatamente. Aí depois ela explicou, era minha irmã. Eu falei, ok, beleza. E aí, por conta disso, por eu ter ficado com essa impressão na minha cabeça, esse romance pra mim ficou estranho, mais ainda, sabe? Porque eu sempre faço assim, mas ela não era namorada, não, era só irmã. Mas ela não podia ser bi também, pô? Não, pô, ela pode ser o que ela quiser, alienígena, inclusive. Sabe uma coisa que me satisfeu um pouco, né? Assim, a Disney vendeu a ideia quando eles estavam divulgando Star Wars. Peraí, uma coisa que o quê? Uma coisa que me deixou um pouco, assim, eu não sei definir, só sei o que sentir. Caraca. É, não tô se sabendo. Se você não consegue se expressar com palavras, você tá no programa errado, cara. Quando ela começou a divulgar os personagens, e elas apresentaram aquela mulher que ficou no comando depois que a Leia... A Holdo. Na Mad Bay. Hold the door. Aí quando apresentaram o Holdor ali... Nossa, tu tá insistindo nisso. Como se fosse uma piada engraçada. É piada, agora é só piada. Léo, é só piada não. É. Isso foi piada, isso foi vergonha, Léo. Mantém. Como é que você fazia, Rex, pra passar vergonha quando não tinha internet? Você já fez essa pergunta outra vez, tá? Já, não repete. Aí depois reclama que Star Wars tem muita piada. Não, eu tô fazendo piada agora, você gosta de piada. Então, quando eles apresentaram a Holdo, eles anunciaram que ela ia ser a primeira personagem gay da história, que Star Wars ia explorar isso, que ia ser uma coisa diferenciada, com a 7-4. E o filme passa a mulher, apresenta ela na história, nenhuma vez fica nenhuma menção de nada do que era definido que ela era ou não. Tudo bem, até um final foda, ok? Mas, sabe, acabou, morreu ali, entendeu? Então teve toda uma divulgação que a Disney fez, vamos apresentar a personagem gay da história, inclusão. Mas o Rex, isso acontece... Pra chegar no final e não ficar nada... Mas acontece isso porque pode ter sido cortado alguma cena, e aí... Mas eu entendo o que ele tá falando, porque é marketing excessivo, né? Mas o Rex, o marketing é um departamento, o diretor e criação. Ah, mas eu entendo o que ele tá falando, porque ok que são departamentos separados, mas eles estão com o mesmo objetivo, né? Mas aí e aí o quando cara... você vende um negócio e... Sei lá. Mas isso não é um problema pro filme, cara, não. Cara, olha só, sabe qual é o maior problema, na minha opinião? É ela ser uma militar e tá de salto agulha e vestido até o pé. Tá, mas isso já tinha na Mon Mothma. Né? Mobilidade, né? Aquela roupa ali não ajudava nisso. Tanto que a Leia se veste bem diferente, com uma roupa bem mais militar. O gay, ele precisa provar que é gay pra ser gay? Se a Disney falou que ela é gay e você sabe que ela é gay e ela tá lá no filme, pronto, ela é gay. Tem isso também. Tipo, né? Ela não precisa beijar uma mulher pra você e falar, ela é gay mesmo. Não. Pode crer, né? Pode crer. agora sim esse marketing funcionou. Exatamente por isso, mas também você precisa fazer uma campanha pra dizer que vai introduzir um personagem. Mas não fizeram, não foi campanha. Foi a notícia que soltou uma nota. Eu quero falar rapidamente aqui sobre a parte. Eu esqueci que ia falar, caralho. Do cassino, lembrei. Do cassino. Desculpa, vai. Eu quero falar rapidamente aqui a parte do cassino. Eu achei a parte muito longa, realmente. Eu acho que aquela sidequest poderia ter sido menor. Se tivesse o Lando, como a Marina falou, meu irmão, ia ser uma comoção. Imagina, se aparece o Lando com a florzinha vermelha. Podia ser só aquele camel, aquele nossa, cara no, jogando cara, os dados. Eu ia jogar a cadeira na tela, meu. Eu ia levantar, puxar a poltrona com chess long lá. De felicidade, meu irmão. Puta que pariu, ia ser demais, cara, demais. Se ele só aparecesse na cena do cassino jogando, já seria foda. Pode ser que ele tenha... Eles podem ter guardado ele pro episódio 9. O personagem do Benicio Del Toro, eu achei uma merda. Eu achei maneiro. Não, achei uma... Cheio de trejeitinho. Primeiro, por que ele não era um alienígena, pra começar? Porque só tem humano, é hegemonia humana agora. Essa coisa dos, cadê a inclusão de alienígena? Tem um alienígena? Não tem. Né? Eu acho que deveria... Se fosse manter aquele personagem em vez do Lando, que seria maravilhoso. Imagina, o cara de capa no cassino, que coisa fantástica. Quem é que pode usar a mesma capa? É a mesma capa, né? Pense. Puta, aquele bigodinho, nossa, cara, ia ser demais. Com a flor, com a micro diferencial é a flor. O que eu achei meio fraco naquele cassino é porque, tipo assim, eu acho assim, lógico, são outros planetas e tudo mais, mas é que o Lucas, ele tinha criado uma identidade visual pra tudo, tá? Desde o episódio 1. Ah, não, você não vai falar de identidade visual de George Lucas, que fez o episódio 4, 5, 6, depois fez 1, 2 e 3. Fez ao contrário. O mundo girou ao contrário. O mundo do Super-Homem. Eu achei muito humanizado aquele cassino, entendeu? Eu achei muito... Assim, ficou bem claro que foi uma tentativa de James Bond ali, né? Sim, virou smoking, virou, sabe, tinha gravata, tinha todo um estilo de roupa, de ambiente, assim que... Você vê, se fosse um cara de capa, seria muito mais foda. Quebrou muito o universo de Star Wars ali, sabe? Eu não achei que quebrou, expande. Achei interessante como uma expansão, porque enquanto tem lugares no mundo hoje em guerra, caindo aos pedaços, sendo destruídos e detonados, tem gente rica se fartando. Isso eu não achei um problema real. Eu tô falando do visual do cassino. Eu achei muito humano. Eu achei muito Monte Carlo demais, muito paletó demais, muito vestido longo. Mas tem um propósito, Rex. Ficou muito Hollywood ali, demais. Foi muito Monte Carlo ao extremo ali. É Hollywood ou Monte Carlo? Mas tem um propósito. Você entendeu o que eu dizer, pô? O propósito é justamente porque é uma crítica ao nosso mundo, à nossa indústria bélica. Não, a crítica, eu entendi. Eu tô falando... Não, mas é justamente pra ficar mais claro, eles mataram a estética do nosso mundo. Cara, eu não olho nem por aí, não. Eu penso o seguinte, a primeira a Ordem, assim como o Império, ela era extremamente xenofóbica, né? Você não vê alienígenas no Império nem no, na Primeira Ordem. É, o Império, inclusive, fez clones, né, malandro? E o, ali no cassino, você vê várias raças alienígenas, mas todas elas estão, de certa forma, vestidas e atuando como humanas. Ou seja, pra mim, ali são os aliens tentando se enquadrar no sistema da Primeira Ordem do Império, que é tipo, cara, eu não sou humano, mas eu me visto como humano, eu ajo como humano. Pra mim, eu encaro mais dessa forma. Não, a estética claro. De tentar forçar pros alienígenas que sejam esteticamente humanos, entendeu? Eu entendi, mas o que eu falei assim, eu achei muito próximo do nosso real, o visual. É, entendi ali, o que você quis dizer. Entendi. Tatooine, que é exatamente a cidade que tem lá na Tunísia, tudo bem. Não, cara. Não tem problema. Eu não tô falando burro assim, cara. Que é lá na Itália, também tá tranquilo. Ele achou muito terreno. É, eu entendi o que você quis dizer. Era muito terra aquilo ali, não tinha coisa alienígena. Quando mostra aquela boatezinha no episódio 1, ela tem uma identidade visual quando aparece ali em Coruscant. As roupas das pessoas na rua em Coruscant é um estilo de roupa mais alienígena. Não, eu entendo bem o que você tá falando, porque no Blade Runner, a roupa do Harrison Ford me incomodou, por exemplo. Eu entendo o que você tá falando. Faz sentido a sua crítica, nessa vez, Rex. Tô brincando. Mas eu achei uma parte muito longa. Eu acho que podia ter sido reduzida ali, a não ser que tivesse o Lando. Aí podia ser 3 horas dessa merda. Podia, verdade. Mas ela, essa cena toda, essa side quest aí, eu acho que teve uma coisa legal depois, porque mostrou que o plano dos velhos, né, da Leia e da Holdo, por mais que eles queiram trazer o novo nesses filmes novos aqui, mostrou que eles estavam certos, né? Então o plano do Poe com o Finn, com a Rose, tipo, não levou a lugar nenhum e, na verdade, o que salvou eles foi o plano que a Leia tinha com a Holdo desde o início lá. Não é que o plano deles tivesse errado, né? Só deu errado. Era um plano muito mais complexo, muito mais elaborado e com muito mais chance de dar merda, né? Eu achei interessante porque o plano dela era ousado também, né? E fazia totalmente sentido, né? Sim. Nesse momento, o filme me lembrou um pouco Battlestar Galactica, né? Totalmente. Sim. Cara, essa, a perseguição toda é Battlestar Galactica, né? A insubordinação do Poe e do Finn estavam botando um plano dela, que era salvar a galera e botar dentro de uma base, que era o que eles queriam, de fato, tá botando o plano em risco, né? Por isso que existe uma hierarquia militar, né? Você não pode simplesmente discordar do seu superior, mas general tem muito mais visão, uma visão muito mais macro do que um piloto, né? É, experiência. Mas é o que você estava falando, o marketing e a direção não se conversam, aí dá nisso. Você fala... O que eu achei interessante de tudo isso, porque também outro ponto de crítica é assim, puta, mó side quest e tal, e aí não deu em nada. Na verdade, esse filme todo é sobre fracasso. E o que o Yoda fala, né? O fracasso é o maior professor. E é interessante você ver como eu tava vendo o filme e chegou a certa parte, assim, um terço do filme, eu falei assim, pra mim mesmo, eu não faço ideia do que vai acontecer. Mesmo quando aparecia, quando eu achava que eu ia ser decepcionado por alguma decisão clichê, morreu os Snoke. Eu não sei mais o que vai acontecer. Aí, de repente, morreu o Snoke, toca a música de heroísmo, e aí o Kylo começa a lutar com a Rey. Ih, não faça isso. Isso foi uma merda, isso acontecer. Mas aí, não. O Kylo tava querendo virar o jogo pro lado dele. Opa, não sei mais o que vai acontecer. Achei que o Finn ia morrer, não sei mais o que vai acontecer. E aí, a imprevisibilidade desse filme foi o que me deixou muito fascinado, incluindo o fato deles falharem, do Finn falhar na missão dele, do Poe falhar na insurreição dele, porque todo mundo tava aprendendo com os fracassos, porque todo mundo tava desesperado. Mostrar que uma missão falhou, mostra que eles estão desesperados. Cara, até a Leia falha, cara. Até a Leia que fala, usa aí o meu código e manda uma mensagem pra galáxia toda e chama quem puder ajudar pra salvar a gente desse buraco. Exato. Não, e a vitória inicial do Poe, ela é uma derrota. É. Deixou eles mais vulneráveis, porque acabou toda a frota de bombardeiros, que, aliás, finalmente consegui chegar nos bombardeiros. Puta que pariu, foda pra caralho os bombardeiros, cara. Caraca, o que eu achei foda nesse filme é que ele trouxe elementos novos, ele mostrou coisas novas. Os bombardeiros, o George Lucas, desde o início, ele falava aquela posição de artilharia da Millennium Falcon são as posições de artilharia dos bombardeiros da Segunda Guerra. O primeiro corte do filme, que eles ainda não tinham tudo, só pra dar um look and feel, ele colocava as cenas de bombardeio, de Segunda Guerra Mundial, legal com os caras, os artilheiros atirando nas paradas. Aí os bombardeiros vêm com aquele look de avião de Segunda Guerra Mundial, com aquela torre de bombas, muito foda. Aliás, outras críticas, eu vi pessoas que, não sei se elas conseguiram captar, criticando que a garota tava com as comportas abertas e ela não foi sugada pro espaço. Gente, pelo amor de Deus, todo o hangar de Star Wars é aberto pro espaço, tem um campo de força ali, gente, pelo amor de Deus. Ali embaixo também tem um campo de força, que senão todo mundo era sugado quando abria, quando você viu que a nave toda era aberta por dentro. Aliás, você viu que esses bombardeiros são uma evolução da B-Wing, cara? É, uma boa evolução da B-Wing, exatamente, do caralho, que era uma era um bombardeiro também. E aí, eu tava conversando com o Rex sobre a velocidade do bombardeiro, o Rex. Por que que o bombardeiro não chega nunca na parada a um por hora? Não, bombardeiro não, eu tô falando não bombardeiro, os bombardeiros, tô falando aquela nave gigante, quando a que Super Snoke tá caçando, não, eu tava falando da Super Snoke caçando eles. Eu falei, eu não entendi até agora aquela Super Snoke caçando eles a 2 por hora. Não, mas peraí. Mas ele é fala, isso que eu falei, você confundiu a nave que eu tô falando. As naves são menores e mais rápidas, ele fala isso no filme. É tipo um carro, você tem um Gol e o outro tem uma Ferrari, tu vai querer perseguir? Não vai conseguir, velho. Cientificamente isso não faz sentido nenhum, mas também não faz sentido nenhum ter explosão no espaço, então você não tem argumento. Não, não existe física histórica. Exato, né? Ela foi um início muito maneiro. Primeiro, tem o Paul destruindo a todas aquelas torretas lá. E foi maneiríssimo, hein? Uma nave sozinha, pequenininha, ir lá e destruir as defesas de proximidade da nave, achei foda. Justamente. Foi legal, mas tem aquelas piadinhas dele com o Hanks, né? O Hanks. Eu adoro quando os vilões são ridicularizados. Eu gostei. Essa piada eu gostei. Essa eu também gostei. Tipo, apesar das outras do O cara tava no Stolen. Eu achei isso. Eu achei isso ruim. Tinha um propósito pra aquilo ali tá acontecendo. Então, assim, diferente dos outros que aconteceram a torto e direito por sentido nenhum. Mas agora, Anakin Darth Vader, melhor piloto da galáxia? My ass, né? Porra, tá dando cavalo de pau com o X-Wing, maluco. Exatamente. Caraca, só faltou o barulhinho da derrapada. É aquela parada, ele é o melhor piloto que já existiu. Então, achei foda o início, bem ação, bem maneiro. Eu senti aquela garota, a garota lá, que era irmã da Rose, né? Morrendo lá com o cara. Vamos morrendo. Chamar ela de Margarida. A Daisy. Paige o nome dela, não é? A Paige, é. Eu senti o drama, parecia até uma cena de final de filme, não de início, não. Os caras, caralho, tô morrendo, tá tudo pegando fogo, tá todo mundo caindo. E o Paul botando uma puta pressão. Paige, agora, não sei o que lá. E ela batendo com o pé na escada pra cair o controle remoto, pegando ali. Pô, foi muito maneiro, cara. A gente falou que o Paul, sendo impulsivo, acabou fodendo todo mundo porque acabou com as frotas bombardeiros, mas o Dreadnought lá, o encouraçado, ia atirar na nave da Leia, de todo mundo. Mas ia atirar porque a Leia falou assim, beleza, conseguimos, salvamos a base, o pessoal conseguiu escapar, vambora. E aí o Paul falou, vambora não. Ele desligou o rádio e começou o ataque sozinho. Porque se eles tivessem dado o jump, eles tinham escapado. É verdade, tinham escapado. Não ia jantar, porque eles estavam perseguindo eles pelo jump. Sim, mas ninguém sabia disso naquele momento. Naquele momento, ninguém sabia. Até então ninguém sabia e não ia ter tiro nenhum naquela hora. E aí? E eles teriam muito mais tropas pra se defender. Porque eles perderam a porrada de X-Wings naquela batalha também, não foram só os bombardeios. E a partir daí, quando eles pulam pro hyperspace, depois chega a frota imperial e vê que eles estão seguindo os caras pro hyperspace, e aí chega a super nave do Snoke. Qual o nome dessa nave, na real? É The Supremacy. A Supremacia. Isso, Supremacy. Aí sim, hein? Belo nome, belo nome. Quando chega a Supremacy, eu achei muito maneiro que se estabeleceu uma cena de perseguição muito a la Battlestar Galáctica, como a Zagal falou. E assim, não é ridículo as naves estarem sendo perseguidas no espaço. Faz sentido. As naves eram mais rápidas, porque eram menores que aquelas super naves. E as TIE Fighters não podem ir muito longe das suas naves-mães, porque elas têm combustível limitado e elas precisam do apoio. E se elas ficassem isoladas, elas iam tomar pau das baterias das Capital Ships e dos rebeldes. Então, essa cena foi muito interessante porque foi uma perseguição de navios, como se fossem navios perseguindo, marcha lenta, mas constante, e ela tinha um deadline. O relógio tá passando. O combustível ia acabar. Cara, e aí a gente tem que parar pra pensar o que a gente vai fazer. E dentro desse desespero nasce toda aquela side quest, toda aquela ideia, que eu achei muito maneiro, cara. Eu achei, caraca, essa é uma dinâmica de filme de Star Wars, essa narrativa do ter o filme inteiro ser essa situação de perseguição, a gente nunca viu. A gente tem um pouquinho disso no Império, que é quando os Star Destroyers estão perseguindo a Millennium Falcon. Exato. Que tem essa coisa da perseguição. Mas é uma escala muito diferente. É uma escala totalmente diferente. Exatamente. Não só isso. A importância da perseguição e o que causaria aquela perseguição, todo o enredo e história em volta disso é completamente diferente. Mas olha só, voltando a falar da supernave, então, a supernave gigante. Ok que ela não consiga acompanhar a velocidade das outras naves, mas não tinha só a Supremacy ali. Tinha mas outras... Mas eles explicam. Não, calma, tem outros Star Destroyers e o limite de espaço... Volta. Do... O quê? Volta o quê? Pro nosso lado, ela tá aí te detonando. Eles falam que as naves pequenas precisam estar conectadas com aquela. Pra poder dar o jump, tudo, né? Bem. Mas mesmo assim ainda tem um batalhão de TIE Fighters que os caras podiam ter usado. Eu acabei de explicar que eles não podem se afastar. Não se afastar em uma escala absurda. Mas eles estavam torturando os caras, meu irmão. O tempo ia acabar, eles não iam conseguir fugir. Eu sei, eles estavam torturando. Cara, Rex, okay. O filme fala que eles não são capazes de alcançar. Aceita, brother, é a física do filme. Enquanto você aceitar a explosão no espaço sideral, você tem que aceitar todo o resto. Sabre de luz. Eu acho tosco. A justificativa é simples. Assim, não conseguimos chegar até lá. Temos um zilhão de TIE Fighters e não podemos usar isso. Mal explicado é você ter campo de força, é você ter uma cidade, uma nave também. Eu não quero viajar sem meus vizinhos. Bota todo mundo na nave. Você ter sabre de luz, mensagem holográfica na galáxia inteira e você não ter um piloto automático, meu irmão. Nem que fosse aquele inflável do aperto cinto, o piloto sumiu. Isso é foda. Então, mas eu acho que... Nem câmera de segurança. Que também não tem um impacto emocional. Você deixar no piloto automático não teria graça. E ela não teria conseguido fazer aquela volta que ela fez, que deu aqueles 10 segundos de silêncio que ninguém no cinema foi respirava. Foda, cara. Nossa! Respirava. Foi foda demais. E eu fiquei sabendo depois que botaram uma plaquinha em alguns cinemas avisando que tinha esses 10 segundos de silêncio, que não era erro na projeção. Nossa! Eu tenho uma foto. Spoilers, se vocês quiserem, eu mando. Spoilers everywhere. Não, mas eles não contam a cena, eles só falam que tem 10 segundos de silêncio. Não, eles só falam, vai ter uma cena que tem 10 segundos de silêncio, faz parte do filme. Caraca, que maluquice, né? É bem óbvio que o silêncio é proposital. É porque eu acho que com certeza teve algum filho da puta que ficou assim, ao som, ao som! Cara, essa cena é muito maneira, cara. É só por esses 10 segundos de silêncio que não tem um fucking piloto automático. Foi pra ela dar a volta, aquilo e ter o silêncio. Foi foda. Então, aí eu perdoo. Foi foda demais entrar no hyperspace, ataque de hyperspace. E os caras atiram nessa... Aí o Hux, atira nessa... Aí, aquele louco. Eu adoro, grita, seu filho da e leva uma porrada de Superstar Destroyers que estão atrás juntos. Fragmentos, né? Leva. Bro, cara. Caraca, que cena maneiríssima. E pareceu uma cena de anime, né? Foi de anime. Anime é totalmente foi, né? Mas foi. O silêncio é... Tchum! Exato. Não, e o silêncio, olha só, o silêncio foi muito maneiro. Sim, silêncio, porra. Entendeu? Esse negócio do silêncio que antecede o esporro, cara, lembra muito aquela bomba do Jango Fett também no episódio 2, né? Que ele solta uma mega bomba que corta que os asteroides. Que é o silêncio corta, exatamente. Também fica um silênciozinho, tudo bem que não são 10 segundos e não é nem de perto tão bonita quanto essa cena. Nossa, mas me lembrou, assim. E eu não tava gostando da Holdo, porque ela tava desafiando o Poe e eu tava torcendo pro Poe, é claro, né? É, sai daí, deixa o Poe libertar. Ela parecia até uma traidora, assim. Parecia, né, uma traidora, exatamente. E o foda é que todo o plano dela daria certo, não fosse o Poe e o Finn fazerem a marada. Pois é, cara, eles caíram e aí por causa disso morreu um monte de gente, né? Eles que fuderam o plano todo. Por um momento ela poderia ser a substituta da Leia, assim, né? Porque a gente sabe o que aconteceu com a Leia na vida real, então a hora que ela apareceu eu pensei, pô, vai tá aí, né? Vamos já botar a próxima almirante, a próxima general. Vem pro nosso lado, Marcelo, vem! Vem pra cá! E aí quando ela se sacrifica, é meio inesperado assim, né? Pelo menos eu que tava assistindo, não achei que eles fossem matar ela ali naquele momento. Poderia ter sido a Leia, eles perderam a oportunidade até de usar a Leia também ali, acho, né? Também acho. É verdade. Não, e já resolveria o problema do episódio 9 inteiro, né, que eles vão retomando ter. Essa coisa que a gente tava falando há um tempo atrás sobre a questão do orgulho, né, da gente ficar embebedado com nossa própria arrogância. Cara, tem a cena que ela aparece, né, sei lá, general lá, tá falando, né, que a ponte de comando inteira foi destruída, perdemos o Akbar, não sei o quê. Que vacilo! Que vacilo! O cara sobreviveu a tanta coisa! Cadê o escudo dessa nave? Ah, meu Deus, it's a trap! E aí ela fala assim, e é clara a cadeia de comando. Caraca, o Paul quase levanta já, velho, de tanta certeza que ele tem que vão chamar ele pra assumir. Uhum. Aí, General Holdo, aí ele senta e faz uma cara de cu, velho. Muito foda, sabe? Mostrando mais um ponto de arrogância dos heróis, assim, né? Eu achei isso muito bem. Pô, eu tava vendo a luz e os caras me lembram do Akbar morrendo, cara. Puta que pariu, velho. Já que o Marcelo falou aí da lamentável morte do Akbar, vamos falar desse momento que explodem a ponte de comando. Caraca. E a Leia sai voando passo adentro. Que pra mim ela tava morta mesmo, eles iam ter matado ela. Eu acho, particularmente, eu acho que esse deveria ter sido o fim do personagem. Ia ser uma homenagem, ó, porque ela morreu, né? Então, assim, não tem o que fazer em relação a isso. Assim, eles deixaram ela viva pro próximo episódio. Como é que vai fazer? Vai ter a Leia e o Frank Underwood no avião. E o avião cai na ilha de Lost, porque... Eu acho que tem algumas coisas que já estão gravadas, cara. É, né? Mas eu fiquei imaginando assim, se eles mudassem poucas coisas no filme, ia ter que mudar algumas coisas, mas se ela morresse ali, o corpo dela no espaço, indo embora pra longe, sabe? Quase virando uma estrela, ia ser um final maneiro pra personagem, impactante pra caralho, ia ser uma homenagem bonita pra Carrie Fisher, uma despedida dela, sabe, se afastando, indo pro espaço, se unindo com a força, sei lá. Eu discordo por uma coisa que chama fanservice. Tipo, a Leia já usou a força, mas ela usou de maneira bem sutil e exato. Também foi no, na questão de Legends. E ela ter usado ali, cara, eu entendo a sua crítica, eu parcialmente concordo com ela, mas a garotinha que viu Star Wars originais e tava vendo a Leia finalmente usar a força assim, de uma maneira foda, tava assim... Mas vocês gostaram da solução? Vocês acharam que foi bonito? Cara, assim? Eu achei forçado. Eu achei que não ficou tão bonita a cena, mas cara... Marina, a Marina mais. De 10 anos de idade tava ali vibrando. Olha, eu achei muito forçado, assim. Ó, o Fernandinho Mãos Lindas, que não pode estar aqui gravando com a gente, porque primeiro seria uma loucura ter outra pessoa, já 7 já tá difícil. Mas também tá lá na chapa, né? Uhum. Agora é chapeiro famoso. Yeah. E essa cena incomodou ele pra caralho. Nossa, ele cara. Ela voar que nem o Super-Homem, ele falou, caralho, a Leia voando que nem o Super-Homem, ele falou, né? A galera tava se puxando pra minha força. Opinião, na minha opinião, puxando... a cena ia ser muito foda, na minha opinião, tá? Se ela usasse a força ali pra manter toda a ponte unida, usando a telecinésia, a força, enfim, do que ela ir pro espaço, mexer os dedinhos e voltar voando o Super-Homem fadinha. Ela não usou a força só pra isso, né? Ela usou a força pra não morrer no vácuo do espaço também. Sim, né? Sim, sim. Mas assim, eu acho que se ela conseguisse manter talvez a galera na ponte ali, ou ela se manter ali com a força ali. Não precisa manter a galera, só o Akbar. O resto foda. Pois é, ela porque exatamente o que a Marina falou. A Leia sempre usou a força de uma forma sutil, poderosa, assim, mas mesmo assim de uma forma sutil. É porque a Leia era force sensitive, né? Ela não era. Né, isso, não, então se ela talvez usasse a força pra salvar a galera do ponto de comando ali, se manter na nave, mesmo com o rombo até fechar e as pessoas serem resgatadas, e por causa disso ela tivesse sido drenada a um ponto de desmaiar e se manter em êxtase e tudo mais, pra ela se recuperar do impacto, seria muito melhor do que fazer ela voando em êxtase? Super Saiyajin, cara. Se manter em êxtase? O que significa não, isso? Não, se depois de usar a força, ela desmaiasse por ter usado a força de uma forma não, pra não. manter todo não, mundo não. ali. Você falou, ela se manter em êxtase. Não, desmaiasse e levassem ela pra ficar lá em campo de êxtase, de recuperação, alguma coisa do tipo. Que é o que eles fazem quer dizer êxtases? Acho que ele tá querendo falar de estases. Tá bom. Então, eu achei uma cena um tanto estranha. Aí, Alexandre! Meu Deus do céu! Mas, ó, se não tivesse essa cena, gente, se não tivesse essa cena, todo o arco da Leia, pra você entender por que ela é uma fucking general, não existiria. Então precisa disso meio... Mas eu achava que essa cena ia ser mais foda se ela tivesse no lugar da Holden na hora do ataque do Hyperspace, entendeu? Yes. Pra mim seria o final perfeito pra Leia. Ela não veria o Luke. Eles nunca contracenaram, né? Se for good, pensar. Good. Mas na verdade eles contracenaram. Sim. Mas eu acharia que seria, tipo assim, a morte mais gloriosa pra personagem clássico, foda e tal. E aí, quer dizer, a gente não sabe o que eles vão fazer. A Marina falou, pode ter cenas que eles filmaram que eles vão usar no terceiro filme. Ela ia ser importante no terceiro filme porque ia ter uma cena crucial dela com o Kylo. Não sei como é que eles vão fazer isso, eles falando que não vão fazer ela em computação gráfica, sabe? A gente vai... Tudo tem um limite nessa vida, né, cara? Você ia começar a fazer o ator morto direto. Eles estão com pepinão na mão, é um problemaço, né? Porque eu entendi que o primeiro filme foi do Han, esse segundo filme é do Luke, e o terceiro, aparentemente, seria o da Leia. Assim, eles estão com o pepino na mão, mas se eles não mataram ela nesse filme com essas duas oportunidades, pois é, eles têm uma solução já planejada. Foi o que eu pensei. Se ela sobreviveu, eles têm alguma coisa. Eu acho legal ela mostrar ela usando a força, mas dessa forma, logo na cara, assim, uma coisa que nunca tinha sido apresentada, sobrevivência no espaço, sem nada. Eu gostei justamente por isso, cara, porque se fosse uma coisa que você já, no contexto da cena, pudesse esperar, não teria o mesmo impacto, assim. Depois mas já tinha um impacto. Ela flutuando no espaço e ela começa a congelar, você já tem certeza absoluta que ela tá morta. Sim. Porque você nunca viu ninguém sobreviver ao espaço em Star Wars. Não, mas ela sobreviver, eu acho que, concordo com o Dave, ela tinha que ter morrido ali, acho que seria legal. Mas ela sobreviver não foi o que me incomodou mesmo o jeito que ela saiu daquela situação ali, foi um negócio muito, faltou classe, eu acho, assim, sabe, sei lá. Pô, cara, eu achei muito lindo aquilo, cara, e não só isso, assim, foi meio que um tapa na cara da galera que no episódio 7 reclamou, pô, mas não é possível que a Leia, irmã do Luke, não tenha força, não use a força, não tenha treinado pra ser Jedi. Eu falo, cara, ela não é Jedi, o papel dela na galáxia não é botar um sabre de luz na mão, é governar, né, ela é uma general. E até como o Rex falou, né, existe várias maneiras diferentes de usar força, né? E parece que força é só pegar um sabre de luz e ligar ele, né? Isso foi um tapa na cara da galera pra dizer assim, cara, ela treinou com o Luke, mas ela usa a força quando é necessário. Ela não sai combatendo mal com o sabre de luz. É outro tipo de força, mas né? O problema é que nenhuma vez fala que ela treinou com o Luke. Fala mas não que... precisa não, mas agora dizer. Você sabe que treinou, precisa. Não sabe? Tipo, tem um gap de 30 anos. Você acha que em 30 anos, ela sabendo que ela tem a força, ela não vai conseguir, tipo, pelo menos aprender. Treinar um pouquinho... Cara, mas se não fosse pouco. Do interesse dela, ela não precisa, porque ela passou a vida dela inteira tudo bem, sem mas treinar o força, filme mostrou então que era do interesse dela. Não é falado que ela treinou, nem que ela não treinou. Mas mostrou que ela usou. Aí você fala assim, pode gente, ser que ela tenha Luke treinado. Usou força sem estar treinado, a Rey usa força sem estar treinada. Isso não também é... funciona, exatamente. Foi um reflexo de sobrevivência, exato, cara. Exato. No momento que ela ia morrer, ela conseguiu usar a força ali, ou a força preservou ela por algum objetivo, né? Sim. A força não é o agente, é o meio, né? E não fez muito sentido o que eu falei, mas ficou bonito. Esse é o ponto. Eu não preciso que tudo seja explicado pra mim. Eu sou capaz de tirar minhas conclusões com o que o filme tá me dando. Ah, mas agora tem que mostrar um outro filme da Leia treinando. Onde que ela aprendeu? Porra, não, não precisa. Não, não dá ideia. Não dá ideia. Já baixa do Han Solo. O fato é que se o Luke voltasse da ilha e se juntasse à resistência, eles iam criar um problema muito sério pro próximo filme, porque a gente ia ter um canhão Jedi super poderoso e não ia precisar da Rey, né? Então, uhum. O que que eles fazem? Com ele se unindo à força, primeiro, ele vira lenda, essa coisa toda que a gente já conversou, mas também ele pode ajudar a Rey a crescer como o guia, né? Como o fantasma guia que o Obi-Wan foi pra ele. Então, ele vai continuar, eu acredito, né? Que ele vai continuar no episódio 9, vai aparecer menos agora, porque o episódio 8 já foi o filme dele, ele vai aparecer menos no 9, mas ele vai ter uma função importante que é o crescimento da Rey, né? Como personagem e a concretização de que ela é a nova heroína. A Rey guardou os livros, né? A Rey pegou os livrinhos lá da ilha. Por isso que o Yoda estourou tudo. Vou estourar essa canessa, cara. Cara, eu achei legal, e um ponto de debate engraçado é que as pessoas estavam falando que o Luke não leu os livros, né? Porque o Yoda dá uma zoada nele com isso. Sim. Só que ele fala, assim, ele faz uma cara de bunda quando o Yoda pergunta, mas o Yoda continua assim, tipo, então, você viu que é tudo muito desinteressante, e que não você sabe que não tem nada ali que a Rey já não saiba. Então, quando ele fala isso, assim, dá a entender que o Luke leu e achou uma merda, como qualquer pessoa que lesse esse livro ia achar uma merda, porque a parada é milenar, né, assim, é uma sabedoria milenar desatualizada. Uhum. E... Não teve update, né? Não teve update. Aquilo ali são os primeiros livros do Jedi, tipo, a parada, o nego tava descobrindo a força escrevendo aquilo, então já era totalmente antiquado. A parada é muito mais simbólica do que educativa, né? Então ele tava guardando, na verdade, só o símbolo do Jedi. É uma parada que ele se ateve ali, ele tava muito preso ao que ele acreditava que era o Jedi. E aí o Yoda queima a árvore justamente pra desprender ele. Brother, aprende, evolui, né? Melhora. Logo depois dessa cena do Luke, que, tipo, é uma cena, tipo, belíssima, com os sóis de Tatooine e, tipo, ele olhando pelo horizonte. Tem a cena da Rey, que é a realização da resistência, que a fagulha talvez não tivesse o tempo todo no Luke, tivesse talvez com outras pessoas. E também o garotinho usando a força, né? Porque, tipo, tem pessoas reais capazes de usar a força sem midichlorians, que é um retconada levinha assim. E, tipo, o que estão trazendo esperança que vão ser responsáveis pela resistência realmente ressurgir. Cara, me perdi nisso. Que menininho usando a força? No final, na última cena, o garotinho que puxa a vassoura. Ele levanta a vassoura com a mão e a força? Ele pega com a força. É. Agora, quem não tem certeza aí que o apelido desse moleque ali na meio daquela galera ali é Harry Potter? Que ele é o garoto que tá contando a história, ele é o garoto que usa a força pra pegar a vassoura e ele tem o anel. Ele não usa a força pra pegar a vassoura quando, cara? Ele tá com a vassoura na mão. A vassoura voa pra mão dele. Cara, eu assisti duas vezes esse filme. Eu tenho certeza absoluta. Ele sai correndo, pega a vassourinha, ele olha pra ele. Rex, vê de novo, Rex. Tá passando, tem seis pessoas falando que ele pega a vassoura, inclusive o pessoal que tá do teu time. A vassoura é Rex, assim você enfraquece o lado, mano. Muito bem. Bacana, bem melhor. É vocês que financiam essa merda. Porra. São vocês. Agora... Ai, cara, KO. Agora resta só a esperança do Lando aparecer, né, respondendo o distress signal da Leia. Ah, cara, eu achei coisas tão repetidas com o Império Contra-Ataca nesse filme, mas tudo bem, deixa eu falar. Então, eu acho que eles fazem algumas homenagens ao Império Contra-Ataca, mas eu acho que ele consegue subverter algumas expectativas de uma maneira muito da hora. Sabe o que é legal desse filme? Ele termina e você não sabe o que vai acontecer. Exato. Porque o líder dos vilões morreu, o Luke morreu, o Kylo agora é o Supreme Leader, porque o Hux chama ele de Supreme Leader. É, mas o Kylo é Supreme Leader, mas provavelmente o Hux vai dar um golpe, vai tentar pelo menos dar um golpe de estado nele. Certeza. A gente não sabe se a Pasma morreu ou se ela volta pra uma terceira tentativa. Ah, eu acho que volta. Melhor de três, volta queimada, sei lá, porque ela essa aí... música? Essa aí tá devendo, maluco. Vai pedir música. Chega da fala. Ela, cara, a Pasma é o Boba Fett dessa nova trilogia. É o Boba Fett com ressurreição, maluco. É, ela é o Boba Fett da nova trilogia. Ah, mas o Boba Agora... Fett vem de figura, hein? Falou quem sabe, né? Uma curiosidade interessante sobre a fase. Vocês repararam que quando a Rose atira nela, o blaster, tipo, é totalmente defletido? Nem arranha a armadura dela. A armadura dela é shining. Até o raio da parada fica, tipo, quicando na armadura dela. Então, a armadura dela é feita com o mesmo metal da nave do Palpatine. Aquelas naves de Naboo que eram prateadas, da metal, etc. Corellian, né? Não, Corellian não, as de Naboo. Aquela nave da rainha, que é toda prateada, cromada do episódio 1. Então, aquelas naves... É o mesmo metal, cara. Nubiana, exatamente. Mas no final não fez diferença nenhuma, né? Não adiantou nada. Reflete laser, mas não reflete fogo. Não é resistente à porrada do Finn, né? Pelo menos. Mas pelo menos ele não bateu, ele ganhou dela pelas costas, assim, né? No, ele não ganhou no pra valer, né? Pelo menos isso. A Capitã Phasma é muito fraca, cara. Não tem jeito, coitada. E aí, Alexandre, essa cena não te lembrou de Volta pro Futuro? Por quê? Quando o McFly pula do prédio e aí depois ele volta suspenso pelo DeLorean. Pois é, o que suspendeu ele ali que eu não entendi? Era o elevador. Uma plataforma conveniente. É, plataforma conveniente. Não, ele caiu numa plataforma, apertou o botão e subiu. Eu achei que ele começou a subir. Era o DJ que tava na nave. Ah, tem umas coisas que a gente ignora assim que são meio malucas. Tipo, ela ia executar o Finn e a Rose, aí a nave espalha, ela, sei lá, é jogada pro outro lado da nave e volta com uma tropa baixa. Não faz sentido nenhum, né? Exato. Que ela levantou e juntou a galera aí. Formação. É. Vamos fazer uma grande entrada. É, tem um fogo ali, uma fumaça, a gente atravessa ali, vai ser irado. Vamos lá, vamos pegar esses caras. É, totalmente zoado isso, cara. Eu não entendi porque ela simplesmente não pegou os caras como prisioneiro e levou pra um lugar pra matar eles ali. Não, tinha que matar porque é um personagem fraco. É, ela é um fraca, personagem, né? Muito fraco. É só pra fazer, é só pra ser Shiny and Chrome mesmo. Agora, olha, a gente não citou aqui um momento que eu achei muito maneiro, muito foda do filme. E primeiro, assim, tem muita gente chorando, falando que viu o filme e chorou. Calma, gente, é só um filme. Mas você pode chorar às vezes, mas não chorar toda vez que o Luke aparece, por exemplo. Chorar de decepção, por exemplo. O Malfatio falou, toda vez que o Luke apareceu, eu chorei. Mas, ok. Não disse por onde. Eu achei muito foda quando o Luke entra na Millennium Falcon encontra o R2. É, foi foda demais. E só isso já foi maneiro pra caramba, cara, ele reencontrar o R2. E aí ele começa a conversar com o R2 e tal, que ele tem que ir, que não tem que ir. E aí o R2 projeta a Leia pedindo ajuda pro Obi-Wan. Puta, espinha toda, né, cara? Isso foi maneiro pra caramba, cara. Foi muito golpe baixo. Foi maneiro demais. Ele fala, golpe baixo. Foi golpe baixo essa aí. E foi golpe baixo com o público também, né, cara? Sabendo que a Carrie Fisher morreu, tudo, ainda foi uma certa homenagem, né, ao trabalho e tal. Achei foda. E aí que ele decide ensinar a Ray aquelas três lições lá dele, né? Ele, quer dizer, ele não passou a ser o professor, mas ele decidiu, pelo menos, parar de ignorar a Ray. E que ele ficou... É porque antes ele tava ignorando, né? Eu achei maneiro que mostrou ele vivendo a vida dele, tomando leite da teta da... Foi muito bizarro um aquilo, cara. Finalmente mostrou um banta, aquilo era um banta. Um banta, tipo um banta do mar, né? Exatamente. E ele tava super ignorando ela, né? Só percebe quando ela vê a árvore da força lá que tinha os textos Jedi, né? Agora, ninguém verteu uma lágrima pro Han Solo, maluco. É, não escorreu assim? Uma no filme? É, então, olha. A Rey cita, né? A Rey cita com raiva ele. No né? episódio 7, quando ele morre, o nego grita, não sei o que lá. Mas ninguém chora. O tio berra, começa a atirar e depois, foda-se, esquece, que nem cachorro. A Leia, quando a Rey chega, ela se encontra, se abraça, zero água. Ninguém. Aí chega agora, eu falei, pô, pelo menos o Luke, né, cara? Com esse cara há mais tempo que a Leia, inclusive, né? Uhum. Aí ele chega, toma aqui com a Falcon e o Han. Aí pô, ele nem sentiu a força. Ele não sentiu porque ele tava fechado. Cara. Não, mas ele tá fechado pra força. Mas faltou aí o força tio. Nessa cena. Aí ele fala, e o Han, o tio abaixa a cabeça e é isso. Já cortou. Ah, morreu. Você já entendeu. Porra, meu amigo, era o Han Solo, cara. Não era o vendedor de paçoca, cara. Que ele conhecia, que passava de vez em quando e vendia uma paçoca. Era a porra do Han Solo, cara. Só eu chorei pelo Han Solo. Mas eu acho que eu também. Quando ele... Eu não superei aí, inclusive. Eu tô chorando pela franquia. Eu acho que assim, eles não choraram, ok, mas o fato dele se importar, de pegar o dadinho da sorte lá, pendurado na Falcon, cara, o maluco gastou, sabe quantos midi-chlorians ele teve que queimar pra se projetar pra outro planeta? O cara se deu ao trabalho de projetar o dadinho, entregar o dadinho pra Leia, depois que ele desaparece, o dadinho ainda não se desmaterializa, fica lá, o Kylo Ren encontra, só depois que o Kylo Ren pega que o dadinho desaparece, quer dizer, ele leva porque ele sabe o elo que aquilo ali tem com as pessoas, e ele quis, lembrem do Han. Vocês e aí... não acham que o Han tem dado em casa? É, eu achei que a gente ia conseguir um programa, não deu mesmo. Teria sido mais interessante se ele... Eu entendo porque que ele tava daquela forma, que era o jeito que as pessoas conheciam ele quando ele se exilou, né? Principalmente o Kylo Ren, né? Porque o objetivo era o Kylo Ren. Eu acho que como filme seria uma surpresa maior se ele tivesse o visual atual, assim, né? Porque ali, quando você tá assistindo o filme, você já percebe que não é ele que tá ali, exato, né? Alguma coisa tá estranha. Mas é engraçado, eu não percebi, eu fiquei pensando assim, caraca, ele foi realmente pintar a barba antes de... Eu nem reparei que a barba tava mais clara, eu só reparei que ele tinha cortado o cabelo e aparado a barba, eu achei não, tipo assim... o sabre azul, né? Coisa... O sabre azul não faz muito sentido. O sabre azul foi e ele também não faz marca lá no sal, né? O Kylo Ren quando arrasta... Exatamente, isso é bem maneiro, eu só reparei na segunda vez que eu vi. Ah, maneiro. Porque quando ele apareceu com o Grensin 2000 e com a barba feita, eu falei pra portuguesa, tem alguma coisa errada aí. É, quando ele apareceu novo, eu pensei que era projeção. Ah, diferentão, Rex. Pensei. Diferentão. Mas quando você confirma, a segunda vez que eu vi, eu também percebi que ele não faz rastro na areia, no sal, né, no caso. E o Kylo nem encosta nele no combate. Na luta, na né? Na primeira vez eu pensei, mas eles lutaram, eu tava com essa impressão, mas não, mas ele só esquivou, né? Só esquivou. É um dote com a cabeça, praticamente. Deu. Mas aí o cara desaparece, aí o cara no final, o Kylo Ren corta ele no meio e não acontece nada, depois ele dá uma estocada, e aí, puta, tu vê que o cara tá levitando e se projetando... Pum. Tá galáxia, mas vai de arrepiar pra caralho. Essa parte foi foda, cara. Eu bati palma no cinema. Não, e o legal é que ele aparece com um lightsaber que acabou de ser destruído, né? Exato, o lightsaber tinha sido destruído. Então, eu tava vendo a primeira vez, aí um amigo falou assim, ué, ele tá com um lightsaber, né, que quebrou. Aí eu falei, aí assim, o meu cérebro percebeu e falou, cara, ele deve ter outro, sabe? É, tipo, sei claro, lá. Né? Ele fez uma lightsaber, né? Eu achei que era alguma coisa que ele tinha feito também. Mas tem duas coisas nessa cena que eu acho legal que o nego reclama, o Luke não é assim. Uma é quando ele limpa a poeirinha do ombro, que já reclamaram aqui. E a outra ele falou é de humildade, né? Então, e outra é quando ele chega pro Kylo Ren e o Kylo Ren fala assim, você veio aqui pra dizer que se arrepende, que não sei o que? Ele, não. É. E aí, tipo, mas o Luke não é assim. Brother, mas nas duas situações, o Luke tava provocando o Kylo Ren, porque o objetivo dele ali não era enfrentar o Kylo Ren. Ele não foi ele matar ou derrotar, ele só foi segurar o Kylo Ren e ganhar tempo, entendeu? Então, ele falou o que precisava pra irritar o Kylo Ren, pra provocar ele, sabe? Não, e ele fez aquela poeirinha ali na roupa pro Kylo Ren se descontrolar, que sim, ele já já sabe que o cara é um descontrolado. Não, e pra desmoralizar ele em frente ao exército inteiro, cara. Isso, e o cara descer e enfrentar ele mano a mano. Se vocês querem dar um valor pra lenda, Luke, ele se torna uma lenda ali, porque nenhum raio foi capaz de ferir ele, o grande vilão não foi capaz de matar ele. Também. Sim, mas é isso que é essa notícia que se espalhou pela galáxia. Porque eles viram o Luke tomar raio e levantar e ninguém sabe que o Luke tava se projetando. Porque ninguém conhece a força, aí o dia que conheceria a força vão ver golpista. Só o Rex, se o Rex estivesse ali na primeira ordem, ele ia falar, ó, tem alguma coisa estranha aí, já percebi. A Rey e a Leia percebem que ele morreu, que ele se juntou com a força, mas elas não sabiam que era uma projeção. Elas só percebem que ele se desfez, né? Cara, e aí a cena que ele se desfaz, né? Que ele, não que se desfaz, ele desaparece, né? Caralho. E a roupa voa, puta, cara. No pôr do sol duplo, cara, ele começa a jornada do herói olhando para o pôr do sol em Tatooine, sonhando, olhando pro horizonte, como o Yoda sempre falou, looking up to the horizon, sempre assim, cara, e aí fechar, eu tava com muito medo da morte do Luke nessa nova trilogia, eu vou sentir muito, como é que eles vão matar, porque eu sabia que o Luke ia morrer, porque se ele virou o mestre sempre morre, como é que eles vão matar o Luke e tal, e quando o Kylo Ren veio correndo com a espada, eu falei assim, não acredito que vai ser assim, e cara, essa moral do cara ter humilhado o maluco. É, tipo assim, todo mundo falhou em todas as missões nesse filme. Todos os rebeldes. E os rebeldes foram diminuindo a cada nave explodida, a cada um. Cara, eles foram diminuindo. Eles cabiam, eram 400 pessoas. Falam, somos 400 pessoas que cabiam no cruiser. Em algumas naves, elas foram sendo destruídas aos poucos. Depois, os transportes sendo destruídos. Até que a rebelião cabia toda na Millennium Falcon. Caralho, que foda. E depois de todo esse ciclo... Que foda não, que merda, né? Que merda. Não, é, que merda. É verdade. Coitada da Leia, mano. Mas olha só, e depois de todo esse ciclo de derrota, todo esse ciclo de vergonha e consequências, como o Luke fala, quando ele decidiu não matar o Kylo Ren, ele fala que foi só uma sombra passageira, ele fala assim, só me restou vergonha e consequências, cara. Cara, então depois de todo esse desenrolar de consequências, de todos esses fracassos juntos, o Luke vê que ele estava sobrevivendo ali por um motivo, a vela chegou do mar, ele iria salvar a centelha da rebelião, cara. Foi muito foda, com um sacrifício morto de um poder da força que a gente nunca viu, mais uma vez o filme nos surpreendendo, que a gente nem imaginava que poderia existir. E você vê, ele falou que ele não ia sair daquela ilha. Não saiu. Tava flutuando lá, se projetando pra todo mundo, até pro C-3PO, que viu, falou Master Luke, cara. Que animal e que, sabe, que de todo esse medo que eu tinha da morte do Luke, essa eu não imaginei e foi a melhor forma de fechar o personagem, olhando para aquele pôr do sol, se tornando um com a força, o que não diz que ele não possa aparecer no terceiro filme. Pode voltar fantasma. Fantasminha, né? Ah, vai voltar, né? Acho que vai voltar. Mas, caraca, foi de arrepiar e essa hora foi a hora de chorar. Nessa eu chorei, o Azaghal chorou pelo Han Solo, eu chorei pelo Luke. Esses discursos do Alexandre me emocionam aqui, mano. Porra. Vem, pra galera que, enfim, curte cinema de forma geral, queria convidar todo mundo a conhecer o Lord of the Quiz, que agora eu tô fazendo semanalmente um quiz nerd. Olha que bacana. Sobre cinema, quadrinhos, games, etc. Então, apareçam na Taverna do Dragão, na Barra do Rio de Janeiro. Todo domingo lá, a partir das 7 da noite, teste de conhecimentos nerds. Então, galera que frequenta aí o site, pode estudar pelo Jovem Nerd e extravasar lá com a gente. Obrigado, galera. Alguém tem jabá? Não. Eu trabalho pra eles, então como eu vou fazer de... Esse programa foi um oferecimento do PicPay. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.